Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso primeiro domingo do mês de maio, o programa de número 1055, e hoje nós vamos entrevistar a nossa querida amiga Yolanda Garzon. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras de aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água, e também Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e a garantia de sempre. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, como a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e das tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, a nossa convidada aqui é a nossa grande amiga Yolanda Garzon, que vai conversar conosco, bater um papo, contar um pouco da história de Eurípides Bazanufo, né? A Yolanda, que atualmente está morando lá em Perópolis, lá, né, que é distrito de Uberaba, conhece bastante aquela região, conhece bastante antiga Paineiras, né? Conhece bastante aquela região lá. E também a história de Eurípides, para a gente conversar um pouco. Vamos bater um papo com ela aqui, conversar, mande suas perguntas aí para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui que estão assistindo a gente pelo YouTube e escutando a gente pela rádio Vivência Espírita. A gente também já dá um saúdo aqui, dá um bom dia à Web Rádio Sementes de Amor, quem está ouvindo a gente pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe. A gente agradece aqui o apoio também das TVs que sempre retransmite a gente, ou os canais espírita, como Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Bazanufo e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente todo domingo ao vivo aqui. O pessoal já está participando, já está mandando mensagem, a gente vai lendo aqui durante o programa as interações de vocês. Deixem perguntas, a gente já colocou uma enquete aqui. Você já conhecia a história de Eurípides Bazanufo? Então, se você não conhece a história desse grande baluarte aí, ou não teve a oportunidade, responda aqui a nossa enquete aqui no YouTube. A gente vai sortear um livro, né, durante o programa, no finalzinho do programa. Então, para quem ligar nesse número 12-3921-3009. Então, DDD 12-3921-3009. 3009, para quem ligar, o Tião ainda não chegou, mas o Tião está atrasado, mas o Silvio está lá. O Silvio vai, quem quiser ligar aí para falar com o Silvio, ele está ali nos telefones, tá bom? Então, mas diga, eu quero participar do sorteio, tá? Aí o Silvio vai colocando o nome na lista aqui para a gente sortear. Então aí, Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 21. Gratidão. Em todo instante da vida, demonstre sua gratidão. Quem é mal agradecido é refém da escuridão. A pessoa agradecida vê no outro o seu irmão. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado, programa de número 1055, nós estamos recebendo a nossa querida irmã Yolanda Garzon, que vem nos falar sobre Eurípides Barzanufo, o médium de Jesus. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós neste domingo abençoado. Agradecidos, nós vamos saudando o Pai, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de aprendermos um pouco mais desses missionários de Jesus que vieram até nós trazer-nos sempre o ensinamento através dos exemplos como Jesus o fez. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai, que nos destes a oportunidade de viver como centelha divina, trazendo em nossos corações o seu DNA, para que possamos crescer, evoluir e chegarmos um dia ao que é Jesus hoje, esse espírito de grande escola, que traz-nos sempre a oportunidade, através dos exemplos, de trabalharmos a nossa reforma íntima, tornando-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos por este momento sublime de orações, nós pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Só queria comunicar para quem ainda não tem conhecimento que antes de ontem, né, de antes de ontem para ontem, quem desencarnou foi o nosso grande amigo José Barbosa, ele que era do Divino Mestre e também do Paulo de Tarso, grande amigo nosso também, compositor do Grupo Castelã. Um presente que a vida me deu também foi ter conhecido o Barbosa, foi ser chamado de amigo por ele. Então, uma pessoa dedicada, um pai de família bem considerado, né? Dentro do meio que ele frequentou, na doutrina, aí também todos tinham um grande apreço pelo Barbosa. Então, a gente encaminha o nosso grande abraço para a Cida, né? Para o Aurélio, que é o filho dele, para o Halley também, que é dirigente da Mocidade da AME, mais as filhas, a outra filha. E a neta também, né? Os netos, os familiares todos que prezavam muito essa pessoa magnífica aí da família. Fazia algum tempo que o Barbosa estava debilitado, né? Vinha tentando se recuperar, mas quando foi ontem, antes de ontem, a espiritualidade envolveu ele em luz e levou ele de volta para a pátria espiritual. Uma pessoa que a gente tem certeza que pelo conhecimento que ele demonstrava para a gente, pelo amor que ele tinha, logo estará desperto, trabalhando aí em prol de Jesus. Então, a toda a família, o nosso grande abraço, e ao Barbosa, a gente aqui torcendo para que ele trilhe logo esse caminho bacana que ele construiu aqui também. É, e ele também foi um dos voluntários, logo no começo do nosso Isso, programa, aqui, né? Também, é. Ele, telefone. É, quando nós estávamos na Bandeirantes, né? Ele morava ali em Santana, como morava até agora, né? A família ali, ele vinha para Bandeirantes para nos ajudar nos telefones, ficou muito tempo fazendo isso ali com a gente. Ele era, a profissão dele era barbeiro, né? Barbeiro, então o Rui mesmo cortava o cabelo com ele, né? Cortava ele. Mas tinha. Até no final o Rui só pagava metade só, por causa do cabelo. Não só tinha metade do cabelo, só pagava metade pro Barbosa. E ele tinha uma lista de aniversário de todas as pessoas que cortavam o cabelo com ele, né? Uhum. E ele tinha as mensagens também que ele fazia, né? Uhum. Para dar para cada um das pessoas que era cortar o cabelo com ele, né? É um conhecimento da doutrina também muito profundo que o Barbosa tinha. Eu gostava de conversar com ele, que quando a gente falava, principalmente do Evangelho, né? A gente falava do Evangelho de Jesus, o Barbosa sabia o capítulo, sabia o item, né? Ele, a última visita que eu fiz na casa dele, ele estava deitado já na cama, né? Que tem uma cama na casa, uma cama hospitalar, que ele não levantava mais, mas conversando até com dificuldade. Aí eu estava falando de um tema do Evangelho. Falei no tema do Evangelho e falou: isso aí está no capítulo tal, Jorge. Capítulo tal, item tal, procura lá. Que falei, bacana. Tá bom. Né? Então ele estudava bastante mesmo a doutrina. Então que. Coloquei a foto dele aí no nosso WhatsApp. Quem não está no nosso WhatsApp é só entrar pela descrição aí do vídeo do YouTube. Uhum. Então o que a gente pode falar mesmo agora é só um até logo. Daqui uns tempos, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço, Barbosa. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Euripes Barçanuf, o médium de Jesus. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Yolanda Garzon, que foi por muito tempo foi secretária da reitoria do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui de São José dos Campos, se aposentou e foi cuidar dos cachorros lá em Uberaba, e também cuidar da doutrina espírita, né? É, para quem, as pessoas que não sabem, a Yolanda Garzon é protetora de animais e está criando lá em Pierópolis uma área para cuidar dos animais. Quer dizer que o pessoal leva os animais na casa dela para que ela cuide. Ela também foi uma das cofundadoras da fraternidade da AME, né? E eu lembro quando ela fazia escola de aprendizes no GEF, que eles foram lá nos visitar na... Oi. Mas a Yolanda, quando fundou a AME, ela estava com uns 15 anos, mais ou menos, só, né? Porque, né? Era menininha. Era mocinha, porque... Não, a AME só tem, a AME só tem 30 anos. Ela, do jeito que ela está bonita assim, ela devia ter uns 15 anos. É, eu falei para ela que ela está tomando injeção de formal para ficar conservada, né? Uhum. Yolanda, muito bom dia. E vamos brincar com você aí, porque a gente tem muita amizade há muito tempo, né? E eu lembro que a primeira vez que você foi em Uberaba, nós estávamos juntos. Eu, você, a Vera Parodi, o Helder, Mendonça, aquela turminha toda, fomos conhecer Uberaba, né? E conhecer o Chico, naquela época ele estava ainda atendendo, né? Muito bom dia. É verdade. Foi. Bom dia a todos e que Jesus, né, nos inspire nesta manhã. E é verdade, seu Rui, nós viemos juntos aqui para Uberaba. Conhecia numa época que podíamos estar, né, conhecendo o Chico, estar próximo a ele, participar dos trabalhos. Foi um período de muita riqueza, né, de muito aprendizado para todos nós e de muita emoção. Eu digo sempre que eu creio que a minha primeira emoção na vida foi quando nasceu meu filho e a segunda foi quando eu conheci Chico Xavier. Né, porque é impossível descrever em palavras o que a gente sentia quando estava diante de Chico. Apesar da imaturidade espiritual, de não saber reconhecer diante de quem nós estávamos, ficou gravado em todos nós essa emoção e que a gente pode hoje entender e vivenciar ainda esses momentos que nos trazem nos nossos momentos de lutas, de sofrimento, né? Esse amparo, esse acolhimento que a gente ainda sente quando esteve diante de Chico Xavier. E eu sou muito grata a todo esse grupo, Vera, o senhor e Jorge, tantas pessoas que, né, possibilitaram essa nossa pequena vivência com Chico Xavier. Então vamos entrar logo, saber quem é o Eurípides Barçanufo. Yolanda, você criou coragem, porque eu já convidei umas duas vezes, ela, não estou preparada, Agora está preparada. É que dessa vez o Rodrigo enganou ela. Eu enganei ela, né? O Rodrigo enganou, porque o Rodrigo falou comigo na sexta-feira passada se eu participaria de uma mesa. Eu falei, fiquei meio assim, falei, tudo bem, porque como eu tenho cachorro lá, são duas horas, eu falei, pode surgir algum imprevisto. E a dificuldade também de falar de alguém no porte espiritual que é Eurípides, né? Então, eu falei, não, o Rodrigo falou, é uma mesa, todo mundo vai participar. Eu falei, tá tudo bem. Daí, seu Rui, quando eu vi o senhor anunciando, falei, nossa, tive uma moleza nas pernas, falei, sim, Não, pode ficar tranquilo que a mesa não é redonda, mas pode ficar que o bate-papo vai ser legal. E eu digo que eu só estou aqui no Vivência também por causa da Yolanda. É. Se não fosse a Yolanda lá, a Yolanda, mais uma coisa que ela fazia, né? Ela fazia trocentas coisas, mas outra coisa que ela fazia também, conduzia as caravanas também para Uberaba. Então ela organizava e assim, ó, e no início, quando ela estava lá aprendendo sobre a doutrina, ainda achava que era tudo teoria. Ela convidou a gente, eu fiquei sabendo aí da caravana e fui, né? Então ela, e se não fosse a Yolanda, né, que conduzisse, fizesse, organizasse essas caravanas para ir lá, talvez eu não estaria aqui, né? Porque o Jorge me convidou justamente no Colégio Allan Kardec, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Vamos sim. Sobre o Colégio Allan Kardec, não sobre mim, por favor. Mas a Yolanda, a AME já é 38 anos, Jorge? É. Já faz 38 anos de funcionamento, né? Eu lembro que quando vocês apresentaram o projeto da AME, aquelas senhoras que estavam fazendo a escola de aprendizes no Jefa, né? Você era uma delas. Eu falei, esse pessoal aí não vai para frente com esse projeto aí, não. E já fazem 38 anos, né? Era a coordenação da Vera Parodi, né? É. E a gente fazia, somos da quinta turma do Jefa, e aí a Vera teve essa iniciativa, né, de estender o trabalho lá do Bezerra de Menezes, criar um espaço, enfim. E tudo foi acontecendo e, graças a Deus, né, tiveram um grupo depois que veio, deu continuidade a esse trabalho tão importante de acolhimento às nossas crianças ali na AME, né? E eu tenho observado, acompanhado o esforço de todos vocês, do Jorge, do seu Rui e do seu Amaral, do Nanita e tantos outros que... O Bosco. Batalharam para dar essa continuidade e ser o que é hoje a obra, e com certeza vai crescer muito mais ainda. Yolanda, eu tenho uma proposta para mim mesmo, já há alguns anos, sim, que quando chega nessa época, por exemplo, mês passado foi aniversário de de Chico Xavier, e todas as palestras que eu sou convidada para fazer ou para eleição, eu falo sobre eles. E no mês de maio, também, quando sou convidado, eu falo de Eurípides. Então, eu tenho feito isso já há muitos anos. E eu acho muito interessante a gente falar sobre antes da doutrina. Por exemplo, deixar você falar. Porque, como o programa é muito aqui de bate-papo, às vezes a gente fica atrapalhando as introduções. Então, deixar você falar um pouco sobre o nascimento, sobre a família, sobre a formação de Eurípides, sobre a posição dele na sociedade, qual que era a religião dele no começo. Fazer essa introdução para a gente aí, né? Então, você fica à vontade, tá bom? Obrigada. Uhum. Obrigada, Jorge, mesmo porque a gente sabe que hoje, compondo, né, o programa, os ouvintes, tem pessoas que nunca ouviram falar de Eurípides, uhum, são amigos meus católicos, outras religiões. É, tem pessoas que conhecem um pouquinho mais, que também estão aqui no grupo. E vocês que certamente já têm um estudo mais aprofundado e vão poder também estar conosco nessa orientação. Mas eu já quero, desde já, agradecer ao Rodrigo pelo convite, agradecer a todos vocês, seu Rui, Jorge, Carlinho, e expressar a minha gratidão por poder falar um pouco sobre a vida de Eurípides. E eu quero iniciar essa minha fala com uma frase dita por Chico Xavier, a Corina Novellino, sobrinha de Eurípides. O que que Chico disse? Chico disse que escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Vejamos nessa fala de Chico o patamar espiritual que ele coloca Eurípides Barçanufo. Né? Falar sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. E nós vamos entender também o porquê dessa fala de Chico. Chico, tão conhecedor do espírito de cada um, das vivências de cada um, daquela mediunidade tão intensa que Chico tinha, capaz de ter essa percepção, obviamente, com toda uma equipe espiritual. E no ano de 1955, Chico revelaria, através de uma carta que ele enviou a Corina Novellino, quando ela escrevia O Homem e a Missão, né, quando de Jesus na Terra, Chico vem falar do período em que Jesus esteve na Terra, implantando o seu evangelho de amor aos homens, Jesus foi ao encontro de Eurípides, que vivia nessa época como Marcos, em uma seita dos essênios na Palestina. E tanto Jesus quanto Marcos, eles tinham mais ou menos por volta de 15, 16 anos. E nesse encontro de Jesus, nesse livro A Grande Espera, narra um momento lindo. É, quando Marcos encontra com Jesus, ele se ajoelha e beija as sandálias do mestre, então, um menino, né, nos seus 15 anos. E nesse encontro com Jesus, Marcos já era um menino espiritualizado, gente. Já tinha valores sólidos. Ele vivia nessa comunidade auxiliando e também aprendendo. E ele tinha como o pupilo dele um senhor chamado Lisandro, que era, tempos depois, viria a ser Caibar Schutel. E nesse mesmo livro que tem o aval, a orientação de Chico Xavier, a Corina, tem também Bezerra de Menezes como personagem Josefá. E é Josefá quem leva ao encontro de Marcos este menino, esta grande estrela que era Jesus. Então vejamos que naquela época, Marcos Eurípides já era espiritualizado, já tinha valores morais de alta elevação. Né? E nesse livro é muito interessante que nós vamos perceber, tem um período de Jesus de 12 aos 30 anos que as escrituras não falam onde ele esteve, o que foi que ele ficou fazendo nesse período. Há uma teoria que ele retornou para Deus, para o mundo espiritual, enfim, há teorias. Particularmente, eu vou nessa linha do pensamento desse livro, que, obviamente, para tão grande tarefa, Jesus não ficaria escondido, Jesus estaria trabalhando. E aí esse livro vai contar para nós onde esteve Jesus. Vivia nas comunidades já orientando, né? E a gente ficou sabendo, por Chico também, que 2 anos depois do encontro com Jesus, Marcos é martirizado na Galiléia após uma pregação. Por ele ser cristão, ele foi martirizado, então ele desencarna. passam-se os séculos, né? Há outras reencarnações que a gente não vai estar abordando aqui, mas está aí nos livros sobre a biografia de Eurípides, quem ele foi, quem ele teve outras encarnações, mas nós vamos já chegar até Sacramento, no dia 1 de maio de 1880, portanto, há 144 anos, não é tanto tempo assim, né? A chegada de Eurípides Barçanufo a essa cidade como grande apóstolo da caridade para desempenhar grandiosa missão que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Eurípides, né, como o grande portador da mensagem de Jesus, ele vem despertar em nosso espírito, adormecido ainda, iludido com as coisas do mundo, né? Ele vem trazer um novo paradigma a partir das claridades trazidas por esse irmão maior, Jesus, a implantação do Evangelho na Terra através das boas obras. Então, Eurípides, como grande educador de alma, é como o grande médium de Deus que nos trouxe tantos ensinamentos para que a gente desperte neste novo momento, nesta nova era que nós estamos vivendo. Há 144 anos ele aportava, trazendo a mensagem tão atual para os dias de hoje. Eu encontrei no livro O Espírito da Verdade, eu acho que dá para ver, está meio baqueadinho o meu livro. Depois o Rodrigo faz favor de colocar. Eu não vou ler porque é uma mensagem mais longa. Ele diz, em plena era nova. Olha o título tão atual para todos nós. E nessa mensagem, Eurípides vai falar como muitos de nós deixamos a Terra, né? Os nossos trabalhos, a nossa vivência aqui tão pequena, diante de tanto que nos é ensinado, né? Nós ainda presos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, o nosso apego às coisas materiais, não que isso não seja importante, né? Ele é importante a partir do momento que usamos em nosso benefício e em benefício do nosso próximo também, né? Mas que a gente não se torne egoísta. Às vezes a gente vai guardando para a velhice. E aí, quando chega na velhice, não se dá conta que está velho. Eu estou indo para os meus 75 anos e se eu fosse guardar, e guardei muitas vezes coisas desnecessárias, aquilo só serve de empecilho para a nossa evolução espiritual. Tudo aquilo, Chico Xavier dizia, que sobra na nossa casa, falta para alguém, né? E nós precisamos de tão pouco para ser felizes e viver. Então, que a gente possa estar compartilhando aquilo que a gente tem. Yolanda, então, Eurípides, por favor, Jorge. Não, primeiro, falar que quando, nós vamos aí dia 29, se Deus quiser, encontrar você, né? Nós vamos aí com o grupo. E eu quero que você me apresente sua identidade para você provar para mim que você tem 75. Primeiro, eu quero isso. Você já deixa lá, na hora que eu for abraçar você, você já fala, está aqui a identidade, para me ver. Eu estou achando que você está querendo enganar, não sei por quê. Pode ser que você esteja querendo algum benefício social, alguma coisa assim, porque você está falando que tem 75. Mas eu queria também que você falasse assim, que é muito bonito mesmo, né? E a história, assim, como é que era a família dele, como ele nasceu? Porque o Eurípides, ele é tão, digamos assim, é uma personalidade tão forte dentro do meio espírita que dá a impressão que ele nasceu com tudo do bom e do melhor na vida dele, né? Dá a impressão isso aí. Eu quero contar até um fato muito curioso da vovó Meca, Jerônima Mendonça Pereira, a mãe dele, Dona Meca, e o pai Hermógenes Araújo, por sinal, tem o sobrenome da nossa família, até estou querendo meio ser da família aqui, brincadeira. Mas é interessante, a vovó Meca, ela ficou órfã muito cedo, por volta de 12, 13 anos, foi morar com o irmão dela. E aí, naquela época, os casamentos aconteciam muitas vezes mais cedo, né? E foi o caso dela, por volta de 14, 15 anos, apareceu na casa do irmão dela, com quem ela morava, Hermógenes pai, Hermógenes filho, o seu Mojico, e mais um rapaz, né? E naquela época não podia se conhecer o noivo antes do casamento. E Meca ficou fechada num quarto olhando pelo buraco da fechadura. E ali o que ela conseguia ver era um moço que tem um bócio, né? Uma dilatação aqui, um papo, na verdade, um papo. E ela ficou muito com medo, chorava muito até o dia do casamento, que antecedeu uns 2 meses. E no dia do casamento de Meca, qual não foi a surpresa ao entrar na igreja e encontrar com um moço muito bonito, e havia entre eles uma simpatia imediata, porque certamente planejado já no mundo espiritual, né? Foi um casamento muito feliz, uma família muito fervorosa dentro do catolicismo. Nasceram 15 filhos e o terceiro deles foi Eurípedes Barçanufo, né? Então, a vovó Meca tinha um problema muito sério. Ela tinha crises de desmaio, ela tinha visões, quando ela ia para a missa, ela tinha visões. Ela não podia ver um cortejo fúnebre indo para o cemitério, que ela tinha essas crises, e que duravam dias. E é interessante que essas crises só cessavam durante a gravidez. E o seu Mojico, seu esposo, ele trabalhava nessa época como atendente de balcão. Era uma vida muito difícil, muito pobre, e quase todo o dinheiro que ele ganhava ia para o tratamento da sua esposa, né? E Eurípedes, já aos 4 anos, ele se preocupava muito com a crise, com essas crises da mãe, que ela ia ao leito e ali ficava acamada por vários dias, né? E Eurípedes, essa foi uma preocupação de Eurípedes praticamente quase que uma vida inteira, porque essas crises, gente, teve duração de 30 anos. E a gente observa que mesmo durante essas crises, Meca foi uma grande colaboradora de Eurípedes na Terra. E aos 5 anos, veja bem como o espírito, ele já dá sinal dessa sua superioridade moral, dessa sua superioridade espiritual. E por volta dos 5 anos, Eurípedes passa a ajudar o pai, um empregado, no ponto comercial. Ele carregava as malas quando o pessoal chegava de trem, ele carregava as malas, ele carregava os pacotes que as pessoas compravam, guardava os animais. E aqueles trocadinhos que ele conseguia, ele não gastava, ele entregava para a mãe usar quando não tivesse pão na casa. Então, já vem demonstrando, né, esse amor pelo próximo. E Eurípedes, ele teve a melhor formação que um jovem poderia ter naquela época. E no colégio onde ele estudava, Eurípedes era sempre promovido às turmas mais adiantadas. Ele já trouxe, com certeza, do mundo espiritual, um conhecimento já elevado daquilo que ele iria vivenciar na Terra. Pela condição de superior mesmo, de um espírito benfeitor. E ele vai estudando, as primeiras letras dele é feito com o pai, depois vai para o colégio. E quando ele tinha 21 anos, ele foi chamado, o pai foi chamado pelo diretor da escola e informado que não tinha mais nada para ensinar ali para aquele menino, que aquele menino tinha uma memória prodigiosa, né? E que procurassem um centro mais avançado para ele poder fazer um ensino superior. Qual era o sonho de Eurípedes? Eurípedes queria ser médico, né? E para curar a mãe. Obviamente que ele queria curar muito, mas ele queria fazer esse trabalho. Mas o objetivo principal dele em fazer a medicina seria curar a mãe. Então, o pai pega aquele menino, leva para o Rio de Janeiro, ele faz o curso preparatório, ele é aprovado. Então, ele iria cursar o nível superior no Rio. Ele retorna a Sacramento para preparar um enxoval para ir embora para o Rio. E o que acontece? Nas vésperas da viagem, a mãe dele é acometida por uma crise muito forte e que não cessa. Então, Eurípides, na sua abnegação, no seu amor por aquela mãe, ele entende que aquela crise foi desencadeada pela separação que haveria entre eles no dia seguinte e depois por um longo tempo, né, até que fizesse, terminasse o seu curso. Então, Eurípides, ele desarruma a mala sem falar nada com ninguém e nunca mais ele tocou no assunto. E ele ficaria, então, para sempre em Sacramento. Talvez uma outra pessoa desistisse dos seus sonhos, mas Eurípides não desistiu. É, na família de Eurípides aparece um amigo, um médico, né? Uma pessoa muito humanizada, muito boa. E Eurípides pede permissão para estudar os livros dele. E ele autoriza. Então, Eurípides passa por anos ali estudando a medicina. E conseguiu grandes feitos. Ele conseguiu adquirir conhecimento de medicina e direito, astronomia, filosofia, matemática, literatura, sem nunca ter cursado o nível superior. Ele era um autodidata, tanto que veio a se tornar professor, né, dos seus irmãos, ele quem dava aula para os seus irmãos também, e depois no colégio que ele foi fundando. Eurípides, em 1902, ele se elegeu vereador. Eurípides foi político, né? Isso tudo aconteceu antes dele se tornar espírita. Toda essa fase que nós estamos relatando, Eurípides era ligado ao catolicismo, né? E ele se tornou líder em sua cidade pelo seu trabalho. E aí o pai insistia com ele para que ele se candidatasse a vereador, porque o pai via que a popularidade de Eurípides era superior ao presidente da Câmara. Olha a comparação do seu Mojico. Via em Eurípides essa popularidade. E, de fato, ele foi vereador em 2 mandatos. E, durante 6 anos, ele beneficiou a população. Veja bem que maravilha, que progresso Eurípides trouxe. Ele trouxe a luz, a água encanada, os bondes elétricos e o cemitério público. Então, ele trouxe muito mais progresso para a cidade. Com tão pouca idade. Ele tinha, nessa época, 20, 21 anos de idade. E Eurípides... Rodrigo? Oi, Hernanda. Só para comentar uma curiosidade, a gente teve... Você vai comentar sobre o Evangelho das 9 Horas, né? A Nizinha, né, que é uma das netas, né? Sobrinhas netas, né, que é a filha da Sinhazinha, que era irmã de Eurípides Borsanovo, que é a irmã de Egorina Cunha, né? A gente teve lá na chácara, que você vai comentar mais para frente... Foi em 2019. Né? É. É isso mesmo, porque o Francisco estava com 6 meses, mano. Tá pequenininho. A gente levou ele lá também. E aí a gente ganhou um livro da Nizinha, que é o Perfil Parlamentar de Eurípides. Enquanto ele era vereador, um livro grande, assim, que foram editados mil volumes, né? Uhum. Mil volumes, não, mil. Impressões, exemplares. E ela deu pra gente, um livro enorme, assim, grande, assim, muito legal. Aí eu li e tem as atas das reuniões. As atas. Tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. E lá tá as atas, exatamente. Isso que você está falando, tá em ata. Tudo que ele fez, os benefícios que ele fez lá. É, foram um monte de benefícios nesses anos, né? E eu achei muito interessante uma das atas que diz que eles colocaram em votação a pendurar o crucifixo no salão dos vereadores, né? No plenário, né? Então colocar lá e pendurar o crucifixo lá. E lá está descrito a preleção que ele fez, negando, né, indo contra, votando contra pendurar o crucifixo de Jesus na égide da... E explicando com base na Bíblia, falando, ó, com base em imagem, adoração de imagem, com base no espiritismo, base no cristianismo, dizendo que a gente não deveria venerar aí a morte de Jesus Cristo numa cruz e pendurar isso dentro de um lugar, e ainda pontuou a questão do Estado laico, né? E os irmãos que são ateus... que não são cristãos, né? Eles não são, e a gente vai pendurar aqui Estrela de Davi, vai pendurar, e ele fez uma preleção incrível, incrível, e foi voto vencido. Verdade. E foi voto vencido. Mas só de curiosidade, e mesmo sem ele deixar de ser cristão. Ele era cristão, ele sempre conviveu com Jesus, como você falou lá com o Marcos. E cristão e ferrenho. Ferrenho, na maneira de dizer, né? É bem praticante mesmo, né? Tanto que essa parte da religião de... Ele era vicentino, né, Yolanda? Vamos falar agora. Criado no catolicismo. É interessante essa edição que o Rodrigo falou, foi uma edição especial distribuída, né, para poucas pessoas, de fato. E Eurípides, ele cumpriu dois mandatos, foram 6 anos, ele não quis mais se candidatar, porque Eurípides era um pouco contra que novamente as pessoas fossem sendo reeleitas, né? Dar oportunidade para as novas ideias, enfim, era o conceito que ele tinha. E aí, então, ele deixa essa vida, mas não deixou o trabalho, que continuou muito intenso. Eurípides, bem como toda a sua família, foi criado dentro do catolicismo. E Eurípides participava ativamente das atividades da igreja, onde ele fundou, em 1900, a Irmandade São Vicente de Paula. Ele era o secretário e ele atuava também em atividades de assistência social, né? De apoio à família, de ir para as casas, de levar o alimento. Enfim, ele tinha uma atividade muito intensa dentro da Irmandade São Vicente de Paula. Então, ele era muito, mas muito católico, muito comprometido, muito amigo dos padres. E um dia, gente, Eurípides, caminhando pelas ruas de Sacramento, ele se encontra com um padre muito amigo, e esse padre, sabendo ser ele um católico fervoroso, ele entrega a Bíblia para Eurípides e diz: cuidado, não passe adiante. Nós vamos lembrar que naquela época era proibido ler a Bíblia. Inclusive, eu não sei se muitos se recordam, as missas eram feitas em latim, né? Eu creio que foi abolida a missa em latim mais ou menos no ano de 1960 e pouco, né? E Eurípides, então, lê aquela Bíblia por aproximadamente 6 meses. Há muita clareza, ele entende, mas chega nas bem-aventuranças, Eurípides tem dificuldade de compreender aquela mensagem trazida por Jesus nas bem-aventuranças. E ele vai até esse sacerdote para se esclarecer. Mas o sacerdote diz que existem segredos que não devem ser desvendados, não esclarece e ele continua com aquela dúvida. Nesse tempo, tem uma fazenda a 14 quilômetros de Sacramento, chamado Santa Maria, a gente faz até uma pausa para falar. O que Chico dizia sobre a fazenda Santa Maria, que eu acredito que esse grupo que está vindo, a caravana, vai chegar em Santa Maria. Chico recomendava que quando as pessoas estivessem em um desequilíbrio espiritual, vivendo um momento de muitas dificuldades, de muitas lutas, que viesse até Santa Maria, porque ali é um depositário de energias curativas que iriam fazer o restabelecimento daquelas pessoas. E até hoje permanece da mesma forma, com esta mesma energia. E o Tadeu, nosso irmão de Araxá, ele diz que assim deve permanecer, que aquele local não vai ter grande crescimento em residência, vai permanecer com aquela energia. Pois bem, nessa fazenda, na época de Eurípides, aconteciam uns fenômenos físicos muito interessantes, como os que aconteceram em Hydesville, naquela época, antes de Kardec fazer a codificação, que a gente não vai entrar aqui também. Então, aconteciam, que fenômenos eram esses? Nas casas, nas naturezas, e colocava medo nos moradores. As portas abriam sozinhas das casas, armários caíam, aquele barulho de louça quebrada, e muitas vezes os familiares iam ali e as louças não estavam quebradas, né? Os galhos das árvores balançavam sem vento, balançavam fortemente. Havia assovios, pedradas em direção às pessoas e às casas, e ouviam vozes nas cumeiras da casa. E eram pouquíssimas casas, uma distante da outra ainda. Os animais se assustavam, saíam em disparada. E o que, que se descobriu? Descobriu-se que ali, naquela fazenda, naquela região, havia um foco de médiuns, principalmente médiuns de efeitos físicos, né? Médiuns também de cura, de psicofonia, de psicografia, enfim. Ali era um foco de médiuns. E o que cumpria agora aos médiuns era arregaçar as mangas e trabalhar para o bem. Vejamos a importância da Fazenda Santa Maria para o Espiritismo. Então, essa fama se propagou rapidamente, porque ali se formou um trabalho. As pessoas começaram a estudar com Frederico Peiró, Senhor Mariano, tio de Eurípides, começaram a estudar. E começaram a acontecer o quê? Os trabalhos. Chegavam pessoas amarradas de vários lugares da região, que vinham a cavalo, vinham nas carroças. Emanuel de Conquista conta bem essa parte da história. E as pessoas chegavam ali para obter o quê? A cura. Nessa época, vamos frisar, Eurípedes Barçanufo ainda era ligado ao catolicismo, à igreja. Ali estava Senhor Mariano, o médium Aristides, Jasson e outros que ficaram mais conhecidos, é que realizavam esse trabalho. Então, essa região ali de Santa Maria começou a ter muitas pessoas, um fluxo de pessoas muito grande. E o Senhor Mariano, tio de Eurípedes, irmão de vovó América, ele começa o quê? Estudando o Espiritismo, ele começa a tentativa de trazer Eurípedes Barçanufo para essas sessões em Santa Maria, porque tio Senhor Mariano já via em Eurípedes essa mediunidade em grande escala, né? Em larga escala. E, por outro lado, Eurípedes tenta tirar o tio Mariano do espiritismo. Então, havia entre eles essa pendência, um tentando convencer o outro a mudar de religião. E senhor Mariano, quando ele ia a Sacramento, ele morava em Santa Maria, ele se hospedava na casa de vovó Meca, sua irmã, e Eurípides, então, querendo fazer as provocações, né, ele pedia para a mãe colocar o senhor Mariano para dormir no quarto dele. E sempre ia argumentando, um argumentando com o outro, mas nenhum convencia o outro. E um dia, quando ele está no quarto de Eurípides, Eurípides pergunta: e aí, tio senhor? E as sessões em Santa Maria continuam? A gente vê até um pouquinho de ironia aí, né? E senhor Mariano responde: nada mudou. O trabalho cresce porque a dor aumenta dia a dia. Então, nesse dia em especial, senhor Mariano, ele tira do bolso um livro de Léon Denis chamado Depois da Morte e diz: o que eu não posso explicar para você, este livro vai fazer por mim. E o teu senhor dorme e acorda várias vezes à noite e vê Eurípides lendo à luz de um lampião, né? Várias vezes. No dia seguinte, ao despertar do tio, Eurípides, com o livro na mão, diz: tio, este livro é um monumento. A gente sente a emoção daquele momento nessa frase de Eurípides. Eurípides, então, fala com a mãe que ele vai se retirar. Ele passa o dia embaixo de uma árvore, no local, relendo o livro de 334 ou 344 páginas. Ali começava a mudança interior. Eurípides encontra respostas nesse livro de uma série de dúvidas que ele tinha na vida. Ele foi encontrando as respostas ali. E o que acontece? O tempo passa, os dias passam, e numa sexta-feira da paixão, ele convida um amigo dele, pegam o cavalo e vão até Santa Maria para assistir uma sessão espírita, né? E ele chega, vai para a casa onde já estão todos reunidos, a sessão já começou. Por uma coincidência de Deus, atrás de um médium chamado Aristide, também na família dele, tinha dois lugares. E ele se senta ali, naquele lugar. Fazia um parênteses para falar de Aristide. Aristides era uma pessoa, um médium de grandes possibilidades, uma pessoa boníssima, semi-analfabeto, poucas possibilidades também intelectuais, e o que o pessoal dizia que ele tinha um cérebro oco. Então, Eurípides senta atrás dele e mentalmente faz o seguinte questionamento: se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo o esclarecimento das bem-aventuranças, que ele tinha muita dúvida, pelo médium Aristides, através de João, o evangelista. Veja bem que complexidade esse pedido de Eurípides. Através de Aristides e pelo apóstolo João, o evangelista. E Aristides, né, esse médium com tantas limitações, se levanta e faz a mais bela das explanações sobre as bem-aventuranças. E no final ele diz: João, o evangelista. Então, imaginemos a beleza da cena e a emoção de Eurípides, que é tocado e pensa que é impossível atribuir a Aristides, semi-analfabeto, aquela linguagem tão sublime, clara, elucidando os problemas do espírito, falando sobre as bem-aventuranças. E ali naquele momento, Eurípides compreendia o mais perfeito código de consolações trazidas ao mundo. Então, nós costumamos dizer que a estrada de Damasco, de Eurípides Barçanufo, foi, sem dúvida, a Fazenda Santa Maria, onde se deu, de fato, a sua conversão. Alguém quer colocar? Jorge? Yolanda, só que essa história que você acaba de contar, todas as vezes que a gente ouve, a gente fica emocionado, né? E quem for para lá com a gente vai escutar essa história lá na Fazenda Santa Maria, que geralmente a gente recebe a gente e eles contam essa história e a gente fica emocionado mais uma vez. Então, é uma história que a gente não cansa de ouvir, a mesma história, e sempre fica emocionado. Né? Dá a impressão até que a gente participou naquela época dessa, de alguma maneira. Né? E só fazer um link também, Yolanda, um link na história, que você comentou que ele tinha a Bíblia, né? Ele tinha pegado a Bíblia e lido a Bíblia sem autorização, né? Do padre. Com autorização de um padre. De um padre, né? Então, quer dizer, o padre emprestou a Bíblia, ou não sei, no caso, aí ele leu a Bíblia e não entendeu as bem-aventuranças. Não. Mesmo com todo o conhecimento intelecto que ele teve, ele comentou do livro do Depois da Morte, que ele leu várias vezes, né? E ele sendo presidente, ele era jornalista também, né? Tinha um jornal, o periódico da cidade que ele conduzia. Ele era diretor da escola, né? A escola... Liceu Sacramentano. Liceu Sacramentano. Então, ele era diretor de uma escola onde ele tinha... padres como professores respondia para ele. E ele era presidente de Vicente, São Vicente de Paulo. Secretário da, né? Sociedade de Vicente. Perdão. E mesmo assim, lendo a Bíblia, que era proibido isso, a ler a Bíblia. Imagina, 100 anos atrás ainda era proibido ler a Bíblia, né? 140 e poucos anos atrás, né? E ele não entendeu. Por isso que ele pediu. Ele fez em pensamento esse pedido para que fosse, porque o Aristide era da família dele, ele conhecia o Aristide. Né? Então, ele sabia que o Aristide era praticamente analfabeto. Analfabeto, né? Praticamente. É analfabeto. Então, assim, né? E aí ele falou: eu, com todo o conhecimento intelectual que eu tenho, li a Bíblia e não entendi, então quero sim que seja então o Aristide, que aí ele sabia que ia ser verdade, que era um espírito que estava ali se comunicando por ele. Eu acho. Incrível também. É maravilhoso, incrível. Né, Rodrigo? Pensando que ele fez esse questionamento mentalmente. Né? Como poderia alguém saber se ele chegou, não teve tempo de conversar com ninguém? Ele fez mentalmente uma pergunta e com nível de exigência muito alto e foi plenamente atendido e compreendeu o que era trazido ali para ele. Então, E o Rui quer falar alguma coisa? Não, e nessa mensagem de São Vicente de Paula, ele diz para Eurípides que não esconda a sua nova posição religiosa e saia propagando o espiritismo. Quer dizer, então era para ele não ficar escondendo, não, que era espírita, que tinha se tornado espírita. E só um link antes, que você tinha comentado que eles foram a cavalo, né? Até esse. E o Mané também conta, que você comentou, né? Do Mané lá de Conquista. Que ele foi sem avisar. Ele não tinha avisado a ninguém. Né? Então não. ele foi o amigo dele, sem avisar, tomaram o cavalo e foram. Para você sair de Sacramento para chegar a Santa Maria, são em torno de 7 quilômetros. Então, 14. Acho que é de Conquista, né? Tá lá, que eu acho que talvez seja menos, não sei. E não leva, não é rápido para ir a cavalo. Né? Então você leva um tempo. E quando chegou, já tinha os dois lugares esperando para eles, né? Tava todo todo. Às 14 horas, era tarde que acontecia essa reunião. Sim. Aí eu deixo uma pergunta para você. Tio Senhor Mariano, né? O que seria de Eurípides Barçanufo sem Tio Senhor Mariano? Aí a gente quase pergunta também, o que seria de Senhor Mariano se não fosse Frederico Peiró? Peiró. É o espanhol que trouxe... Estou te atrapalhando aqui na história, mas... A região hoje Peirópolis, onde eu moro. Então, Antiga Senhor Paineiras, Mariano, né? Paineiras. Isso, Paineiras. Senhor Mariano teve um papel de alta relevância na vida de Eurípides, muito intuído, muito médium que ele era, a gente sabe disso, de entregar esse livro. Queria trazer uma revolução dentro de Eurípides e fazê-lo com que ele procurasse depois um aprofundamento nos caminhos que ele viria a tomar mais tarde, como aconteceu de fato. Então, Senhor Mariano foi de muita importância. Ali tem muitas pessoas que foram importantes na vida de Eurípides, e de Eurípides a gente nem pode imaginar para quanto ele foi importante, a gente vai falar aqui, mas é tudo uma união de almas, de espíritos já comprometidos no mundo espiritual, comprometidos com o trabalho, que reencarnam e vão se encontrando, como todos nós que aqui estamos, e um ajudando o outro, um ensinando o outro, que é a proposta maior, né, de Jesus aqui na Terra para todos nós. Yolanda, só para... A gente vai ter que fazer um intervalo já, mas antes do intervalo, depois dessa reunião de Eurípides, aí ele resolveu vir de novo para a Fazenda Santa Maria, passar um tempo como se fosse fazendo um treinamento, né? Foi aí que ele descobriu as mediunidades que ele tinha, foi aí quando ele recebeu essa comunidade, descobriu que São Vicente de Paulo era mentor dele também, né? Que tem essa mensagem, quando ele volta de novo para Sacramento, para poder... O São Vicente de Paulo fala para ele, ó, vamos, daqui para frente é diferente, né? Aí que o bicho vai pegar para o lado dele quando ele volta, né? Mas eu queria lembrar da história, você pode contar para a gente, daquela história da pessoa, do rapaz, que antes dele voltar para Sacramento, depois desse treinamento que ele ficou lá, ele chamou o Senhor Mariano para ir na casa de um empregado que estava sumido da coisa. Você lembra dessa história? Não é do doente, Carlos? Do doente que estava lá com lepra, né? Que eles descobriram isso. Você lembra? Essa história também é emocionante. Lembro, sim. Eu quero só falar um pouquinho que Fique na segunda reunião que Eurípides retornou, ali ele recebe a comunicação de Bezerra de Menezes, né, que lá no passado tinha sido Josefá, já convivido com Eurípides como Marcos. Então, Bezerra de Menezes, nessa reunião, Bezerra tinha muito pouco tempo de desencarnado, já se manifesta ali em Santa Maria, informando, né, da tarefa de Eurípides e com quem Eurípides logo mais passaria a trabalhar no receituário. E Bezerra informa que o seu mentor era São Vicente de Paulo, né, com quem ele já tinha uma ligação, fundado a entidade e tudo mais, e vem aquilo que o seu Rui colocou, as palavras de São Vicente, pedindo que ele abandonasse a Igreja Católica, né, e que se voltasse para o Espiritismo. Pois bem, a primeira cura, depois desse estágio que o Jorge menciona, de Eurípides Barçanufo, quando ele já toma consciência da sua mediunidade, já tem um estudo mais aprofundado, ele vai fazer a sua primeira cura. E foi de um senhor chamado Carlos. Então, numa conversa com o tio Mariano, Eurípides pergunta, onde mora o senhor Carlos? Eurípides não tinha nem noção quem era Carlos, quem era esse senhor, na verdade. E o senhor Mariano informa que ele morava em um local bem afastado, no meio da mata. E ninguém visitava esse senhor, dada a sua condição de leproso, né, a hanseníase. Ninguém o visitava. Ele vivia lá em extrema pobreza, em extrema necessidade. Mas por que quer saber? Perguntou o tio. E aí Eurípides responde, porque o Carlos, ele está 3 dias sem comer que sem beber nada, nós temos que visitá-lo imediatamente, respondeu Eurípides. E eles foram até o local, levando alimento, levando medicamento, e já encontram o doente desacordado, numa situação de extrema pobreza, miséria. E eles cuidam, passam a cuidar daquele leproso, e tempos depois, algo naquela época impossível, aquele senhor estava completamente curado. Então, essa é uma das primeiras curas realizadas por Eurípides Barçanufo nessa região ali de Santa Maria. Essa, Jorge? É, exatamente, né? Depois disso ele volta, Yolanda, só fico adiantando as coisas, mas depois você fala. Depois disso ele volta e a próxima cura é da mãe dele. Todos aqueles acessos lá que ela teve, tudo, né? Ela começa a trabalhar junto com ele na doutrina e daqui a pouco isso. Ela está curada e descobre que aquilo era nada mais, nada menos do que a mediunidade que ela tinha, né? Mas você conta daqui a pouco. Deixa a gente fazer um intervalo aqui agora, que ó, já são 9 horas e 12 minutos. Você pensa que era demorado, né? Olha a rapidez, né? É verdade. Aí a gente vai fazer aqui e nós vamos tocar uma música agora que eu acho maravilhosa, que é a música Senhor Mariano, né? Todas as vezes que eu toco essa música, que nós tivemos a felicidade de gravar, é uma letra do Celso de Almeida Afonso, né? E o Grupo Castelã gravou. Eu fico muito feliz, porque todas as vezes que eu lembro do Senhor Mariano, eu lembro do meu pai. Porque o Senhor Mariano saía para tudo quanto era lugar, a cavalo, para poder ajudar as pessoas, né? E eu lembro do meu pai por quê? Porque eu era pequenininho e via meu pai, naquela época, no sertão da Bahia, pegar o cavalo dele, montar no cavalo e levar e dar injeção nas pessoas, por mais longe que fosse. Lembrando que na década de 60 tinha muita tuberculose, né? E ele tinha aquela injeção lá que não era para esterilizar, tinha que ser, tinha que colocar álcool, esquentar, né, ferver a ampola, tudo, para depois dar a injeção. Meu pai fazia muito isso e de vez em quando eu ia junto com ele. Então, quando eu penso no Senhor Mariano, eu lembro muito do meu pai e essa música fala muito isso, né? Disso que o Senhor Mariano fazia, que chama-se exatamente o Senhor Mariano, que é a música que nós vamos tocar agora para vocês, para o intervalo. E eu coloquei o desenho, vocês estão vendo o desenho aí de Eurípides, né? Uhum. Esse desenho foi feito pelo Nil também. Uhum. É, o mesmo autor aí dos desenhos que faz aqui no estúdio, né? Então, ó, vocês veem aí o estúdio aí, o Jesus, Chico Kardec, né? Ele segue aí o mesmo conceito. Exatamente, é o mesmo tipo de desenho que ele fez os outros, né? Fez Eurípides também. O Nil é fantástico para fazer essas coisas para a gente, né? Ele só não consegue fazer a gente direito aqui do estúdio, porque não dá certo, né? Ele tentou, está tentando, mas não sei. Vamos lá, Rodrigo? Vamos sim. A gente volta aí. Ah, e tem bastante gente aí comentando, depois a gente volta com as perguntas. Uhum. Mas a Irlanda tem que falar hoje, vai ficar meio complicada a coisa para a pergunta aqui, porque ela precisa terminar essa história aí. É verdade. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga lá de Uberaba. Quer dizer, ela é aqui de São José, morou muito tempo aqui. Você é joseense, Yolanda? Não, eu sou de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E a sua irmã continua aquele trabalho ainda das mulheres com câncer que... Isso, continua assim, seu Rui. Agora em Caraguatatuba, Caraguá, né? E continua esse trabalho de apoio lá ao paciente com câncer. Só, Yolanda, deixa eu te perguntar, você não está com o rádio ligado aí alto, dando retorno para você, não, né? Não. Ah, não, então tá bom. Então nós, é aqui, então. Então Yolanda, nós estamos falando com vamos voltar. Yolanda, vamos voltar para Sacramento agora. Agora Eurípides é outro homem. Foi recomendado por Vicente de Paulo que ele tinha que chegar e falar, ó, você agora é espírita, chega lá e fala para todo mundo que você é espírita, e aí? E aí ele comunica, né, ao clero que ele vai deixar o catolicismo, vai seguir o espiritismo. Há um conflito muito grande, aqueles que até então eram seus amigos deixam de apoiá-lo, formam frente... através de periódico, crítica, passam a combatê-lo e ele passa por uma dificuldade muito grande. Ele, que já tinha fundado o colégio Deu Branco, Rodrigo? Liceu Sacramentano. Ele tinha fundado. Liceu Sacramentano. Liceu Sacramentano, ele tinha fundado esse colégio. Que era muito próspero, ali eles tinham os ensinamentos baseados em Platão, em Pestalozzi, enfim, grandes nomes da educação. Os professores o abandonam, né, porque também tinham vínculos com o catolicismo. Os pais começam a retirar seus filhos da escola, o mobiliário é tirado, o prédio é pedido, e ele passa, então, a ficar numa situação de muita tristeza interior. Mas é interessante que, mesmo diante dessas adversidades, ele não desiste, né, dos ideais dele e de manter o estudo do Espiritismo, que ele via como a grande salvação, a grande proposta dos benfeitores espirituais para a mudança do ser, para a reforma íntima. Então, ele não muda. E nessa tristeza toda que ele tem, um dia ele se retira, vai fazer uma prece, e é quando ele recebe, eu não vou falar aqui as palavras certas, mas ele recebe a orientação de Maria, mãe de Jesus, falando para ele tirar aquela placa do liceu sacramentano, porque ali representava o orgulho dos homens, e colocar a placa, né, fundar o colégio Allan Kardec, ensinar o Espiritismo, que ela, Maria, iria tutelar, iria acolher, iria auxiliar, cobrir com o seu manto de proteção. E é então que ele funda, no ano de 1905, o Centro Espírita Esperança e Caridade, na sua própria residência, e ali começa a desenvolver todo um trabalho. É quando ele funda a farmácia homeopática e alopática, até denominada pelo povo como farmácia de Seuripe, o nome dele meio diminuído, e se torna um médium de grandes proporções. Essa farmácia se manteve ativa por 15 anos e foi só fechada quando chegou a gripe espanhola, e aí ocorreu o desencarne de Eurípides. Mas essa farmácia tem uns lances muito interessantes, pessoal. Tem uma base do lado de fora da farmácia que as pessoas chegavam depois que a farmácia estava fechada, já à noite, tarde da noite, e colocavam ali diversos vidrinhos. E qual não era a surpresa, no dia seguinte, quando ia buscar, sem nenhuma identificação eles deixavam. E ali estava o medicamento, Eurípides recolhia com a sua secretária, preparava o medicamento, colocava o rótulo e devolvia ali. As pessoas vinham buscar e era exatamente o problema que ela tinha. Ele conversava, obviamente, e entregava para cada um. Olha que mediunidade fantástica, né? Ele sabia o que cada um tinha. Eurípides, ele teve todas as mediunidades, e eu quero falar um pouquinho delas aqui. A psicografia, a psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, o receitário mediúnico, Dr. Bezerra de Menezes, a mediunidade curadora e a bicorporiedade, né? Que é uma mediunidade em que o espírito ele pode estar, adormece em determinado lugar, uma sonolência, e vai para um outro lugar fazer um trabalho de cura quando ele é tangível, ele se manifesta como se fosse um encarnado, né? E eu queria falar aqui até algo bem ligado a São José dos Campos, de uma cura realizada por Eurípedes Barçanufo no pai de uma amiga nossa chamada Célia. Eu não sei se o Jorge se lembra, mas o Jorge esteve nesse depoimento que ela deu no colégio Allan Kardec, Alzira Bessa, sobrinha neta de Eurípedes, né? E que hoje conduz o colégio Allan Kardec. A Célia, ela dá o depoimento que o pai dela era dentista aqui na região e ele não podia usar calçados. Um dentista tinha que comparecer a alguns eventos, à igreja, enfim. Tinha a vida social dele, mas ele não podia calçar sapato de forma alguma. Então, às vezes, ele estava no seu terno branco descalço. Tal era o incômodo que causava. E ele tem um encontro, né, com Eurípides Barçanufo, e Eurípides vê a dificuldade, o chama e esclarece que ali esse incômodo era devido a um espírito obsessor que o atormentava com os incômodos no pé. E, então, ele obtém a cura através de Eurípides Barçanufo, né? Então, que mediunidade extraordinária. O pai da Célia, ele sofreu por muitos anos com esse problema até ser curado por Eurípides, né? E Eurípides, ele, nessa mediunidade de desdobramento, é muito interessante que muitas vezes, ele dando aula no Colégio Allan Kardec, os alunos viam Eurípides pender sobre a mesa, né, como se fosse dormir. E aí os alunos diziam, "Nho Eurípides já foi." Então, os alunos sabiam que ele tinha se desdobrado para realizar um trabalho, uma cura, um atendimento, e que poderia ser comprovado. Não era simplesmente, "Ah, eu fui lá e fiz." Não, ele comprovava. E um dia, ele estando na sala de aula do colégio, ele avisa os alunos que ele tinha realizado um parto e que o marido daquela senhora, a quem ele acabara de realizar o parto, em desdobramento espiritual, estava chegando a cavalo em roupa de montaria. E Eurípides pede aos alunos, como era costume, que os jovens se levantassem assim que aquele senhor adentrasse a sala. E nesse momento, entra o homem todo esbaforindo, pedindo que Eurípides fosse correndo para fazer o parto da esposa dele. Então, Eurípides comunica que já tinha realizado o parto e que tanto a mãe quanto a criança, eles estavam bem. Mas aquele homem não se convenceu. E falou que durante o trajeto que ele tinha vindo do sítio dele até o colégio, ele não tinha encontrado com Eurípides. Então, aquele senhor duvidou e pediu a Eurípides que fosse com ele até a casa novamente para ver a esposa. E Eurípides foi. Olha que humildade, né? Eu pensei comigo, falei, "Ah, fosse comigo, não, já fui, pronto." Mas Eurípides foi. E chegando em casa, quando a esposa vê Eurípides, diz: "O senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem." Então, o professor regressou ao colégio para dar continuidade à sua aula. Então, vejamos que fantástica essa mediunidade de bicorporeidade, de poder ir ao local, se desdobrar, né, e poder realizar atendimentos que talvez num tempo normal a cavalo não daria tempo para salvar vida, né? Que médium tão completo que ele foi. E numa outra ocasião ele caiu em transe novamente. Os alunos perceberam que algo estava acontecendo e, no decorrer de uma aula, voltando assim, ele descreveu a reunião ouvida que tinha acontecido em Versalhes, na França, logo após a Primeira Guerra Mundial, inclusive dando o nome dos participantes, a hora exata que tinha acontecido a reunião daquele célebre Tratado de Versalhes, né? E tempos depois, ele comunica aos alunos, e tempos depois chega um jornal, né, confirmando com exatidão aquela notícia que ele já tinha antecipado aos seus alunos. Então, Eurípides era um médium completo, e depois o Rodrigo pode até falar, ele como médium de Jesus, um dos livros, as mensagens de quem ele recebia, né? Há um livro que a gente pode ter conhecimento. Bem lembrado, bem lembrado esse livro que foi republicado aí pelo Colégio Allan Kardec, que tem as psicografias. Ó, peraí, deixa eu botar de... Aí, mostra aí pro pessoal. Vou ver se eu consigo o link aqui para colocar também. Eurípides, o Médio de Jesus. Esse aí você me deu de presente também. Esse espetacular. Eu, na época, eu lembro quando eu fui para aí, tinha ido de carro sozinha, eu entrei lá no Colégio Allan Kardec, tinha um museu e não podia nada. Eu não podia mexer nem nada, né? Eu saí mexendo em tudo. E eu vi esse livro dentro de um vidro, né? Do lado das psicografias. Então tinha ali as psicografias, um livro original com as psicografias e o livro do lado. Aí eu fui lá abrir, peguei os dois sem ninguém ver. Mas não conta pra ninguém, tá, Yolanda, por favor. E aí eu abri o livro, o homem de. E era um livro com a capa preta, assim, e abri os originais do lado. E fui comparando, eu falei, meu Deus, cara, ele recebia psicografia de João Batista, Maria de Nazaré, Ismael, tudo dentro desse livro. Tem, cara, Lutero, Martin Lutero. Então, assim, aí a gente vê o nível de evolução que é desse espírito. E aí eu fui lá na Alzira, eu falei, Alzira, você tem esse livro aqui, né, pra... Ela falou, não, a gente vai republicar porque a gente perdeu o documento lá e a gente vai republicar ele. Aí eu consegui achar num sebo, aí eles republicaram com essa capa azul aí, graças a Deus, dá para todo mundo ver. E quando eu fui em Santa Maria, aí o senhor Adolfo, que é da família do senhor Mariano, né, que era presidente do Centro Espírita, que foi fundado pelo tio senhor Mariano em 1901. Que foi 3 meses depois que Bezerra desencarnou, ele já estava fundando um centro junto com o tio senhor Mariano em agosto, lá na Fazenda Santa Maria. E o senhor Adolfo, que era o presidente, já desencarnou, já está na espiritualidade, ele foi lá, me levou, abriu assim as gavetas, e foi o tio senhor Mariano que batizou ele lá na... Aí tem um livro lá, assinatura lá dele. É um batismo, acho que espírita, né? Mas enfim. E aí ele mostrou os livros para mim e mostrou as psicografias, assinaturas. Das psicografias que ele recebia dentro do centro, o Eurípides recebia, e assinatura de Maria, serva de Deus. Mostrando a assinatura de Ismael, assinatura. Incrível. Profundo. É uma energia que não tem explicação. Eu tenho algumas fotos, eu vou publicar aqui no grupo do WhatsApp do Vivência Espírita. Para quem não tá, tá aqui a descrição aqui do WhatsApp do Vivência, da rádio. Entra aí, eu vou publicar aqui. Vou achar aqui, vou publicar aqui no WhatsApp. Yolanda, opa, você ia falar alguma coisa? Você ia falar assim já alguma coisa, Yolanda? Não, eu vou falar agora sobre o Colégio Allan Kardec. Isso. Então, após a conversão de Eurípides, ele funda, depois do Centro Espírita, no dia 1º de abril de 1907, a primeira escola espírita do Brasil, onde oferecia educação gratuita para crianças e órfãos, sem condições de arcar com as despesas, né, educacionais, e chegando a matricular a cerca de 200 alunos. E é interessante que essa escola aqui em Sacramento, ela se tornou um verdadeiro marco no campo de ensino e ela passou a ser conhecida em todo o Brasil. Vinha muitos alunos aqui tentar a matrícula, havia uma lista de espera enorme. E ela funcionou sem interrupção desde a inauguração até o dia 18 de outubro, quando ela foi obrigada também a encerrar suas portas por algum tempo devido à epidemia da gripe espanhola que assolou o nosso país. Mas hoje esse colégio ele é dirigido por Alzira Bessa, ela é sobrinha-neta de Eurípides e ela realiza 2 vezes por ano aqui em Sacramento um seminário chamado Educação do Espírito. Ele é muito concorrido, acho que em janeiro acontece o primeiro, outro em julho, e vem pessoas de várias partes do Brasil, se acomodam e participam disso, que é o objetivo principal né, que ela entende, ela é uma grande educadora, tem uma escola sobre a supervisão dela, a orientação dela, que é educar o nosso espírito para o mundo, né? Pois bem, aos 22 anos, veja bem que grandeza, 22 anos de Eurípides, ele já era um intelectual, ele era reconhecido em toda a região, em todo o Triângulo Mineiro e mais um pouco. E ele já ocupava, conforme o Rodrigo já colocou, cargos relevantes, jornalista, vereador, secretário da sociedade, diretor do Colégio Liceu e depois ele do Colégio Allan Kardec, que foi de uma beleza sem tamanho o trabalho que ele chegou. E nós vamos falar do momento de Eurípides, já do desencarne dele. Eurípides, ele começou bem antes a comunicar ali a Maria da Cruz, a Tia Amália, as pessoas que o ajudavam, que estavam muito próximas a ele, que haveria um desencarne de uma pessoa muito querida em Sacramento, que ela usava a roupa preta, ele usava, né, o terno dele escuro. Ele começou a preparar. Ele já tinha sido avisado por São Vicente de Paula, seu mentor, que a missão dele aqui na Terra estava findando. Então, ele também começa a se preparar. Nessa época, chega um viajante em Sacramento e ele traz a enfermidade, ele traz essa gripe que rapidamente se espalha por toda a região, por todo o Brasil, mata muita gente, né? Mas Eurípides, como um grande trabalhador que foi, não por menos, nasceu no dia 1º de maio, dia do trabalho, ele trabalhava incansavelmente no preparo das medicações, ele indo até os doentes, auxiliando, trazendo aquelas pessoas muito à vida, outros infelizmente partiam, e ele começa então a ter os sintomas também da febre. A febre apareceu alta, ele foi para a cama, vovó Meca ali ao lado dele, sem ter um minuto de descanso. E ele, no dia 1º de novembro de 1918, ele desencarna aos 38 anos de idade. Vejamos que foi a exemplo até de Allan Kardec, que também começou tarde, e Eurípides não, e foi pouco tempo para toda a codificação. Eurípides, nos seus 38 anos de vida, porque muito cedo começou, teve um trabalho intenso, profícuo, de grandes exemplos, né, para todos nós. Então, foi um sepultamento muito concorrido, né, e deixou o seu trabalho, continuou com seus auxiliares. Vovó Meca, Eurípides costumava dizer que vovó Meca tinha a mediunidade de cura maior do que a dele. Ele se colocava numa posição menor para enaltecer a vovó Meca, que de fato curava. Vovó Meca deu continuidade, desencarnou no ano de 1952, já com idade avançada, mas de intenso trabalho. O que nós observamos é que toda a família, os 15 irmãos, e depois desdobrando nos sobrinhos, como a Igorina, como a Corina, enfim, todas elas tiveram um trabalho voltado para o bem. E o que eu queria colocar aqui antes do meu encerramento é... Penso eu, e conversei com a minha amiga Gisela, que está aqui conosco, que pensa da mesma forma. Eu acho que essa gama de espíritos que vieram para esta região, para Uberaba, eles vieram como também preparar a chegada de Chico Xavier. Chico Xavier foi um grande orientador de Corina, de Igorina, nas suas obras, muita correspondência trocada entre eles, mas eu penso que eles vieram preparar, como é o caso, por exemplo, da querida Antuza, né, que não é tão conhecida, mas de uma relevância dentro do movimento espírita. Temos aqui em Uberaba a Casa de Antuza, que começa o passe às 7 horas da manhã, possibilitando que aqueles que vão trabalhar já vão preparado com uma pequena palestra e com o passe. Ela ficou aproximadamente um ano morando em Sacramento. Ela foi por um problema que ela teve, um problema espiritual. Antuza era surda, muda, mas era de uma mediunidade de cura que transcende tudo aquilo que a gente possa pensar. E ela veio, foi curada por Eurípides, e Eurípides recomenda a ela que retorne a Uberaba e continue, implante o trabalho de cura. E é o que ela faz até o seu desencarne, muito doente, ela ainda recebia as pessoas e fazia o passe. Então, outra pessoa que eu gostaria de comentar é Maria Modesto Cravo. Dona Maria Modesta Cravo, começando, ela fundou o sanatório uberabense que cuida dos doentes mentais. Ela, e depois teve um nome ligado muito fortemente, doutor Inácio Ferreira, que foi o médico que deu todo um suporte, tanto espiritual quanto físico, ali no sanatório. Trabalhos maravilhosos de desobsessão aconteciam ali. Enfim, é uma outra história. Mas Maria Modesto, ela se casa com Major, muito jovem, por volta dos 17 anos, se muda para Belo Horizonte, até então vida normal. Mas eis que começam a manifestar alguns problemas na área emocional, na área mental, ela passa a adoecer e é quando ela vai ter uma perna amputada. Então, é recomendado ao seu marido que a leve até Eurípides Barçanufo em Sacramento para a tentativa de uma cura. E isso foi feito. Chega lá, Eurípides já diz a ela das mediunidades que ela teria, do trabalho que ela teria que desenvolver, e a convida a integrar a equipe de cura que existia no trabalho que ele realizava. E ela passa a se integrar. Eu acredito que é o ano de 2017, e já no ano 2018 acontece o desencarne de Eurípides em novembro. Então, eles, tanto Antuza quanto Maria Modesta estiveram quase que no mesmo período com Eurípides, é por ele curada, plenamente passam a viver a sua vida. Ela retorna, Maria Modesta, Antuza, a Uberaba, onde desenvolve esse trabalho espiritual de assistência. Maria Modesto, ela teve um papel de grande importância e tem até hoje, obviamente, no movimento espírita. Então, vejamos que esse Antuza, Maria Modesto, doutor Inácio, depois vem Bacelli, depois vem uma série de pessoas do movimento espírita que vieram preparar a chegada de Chico Xavier para esta projeção, esse trabalho, essa magnitude que vamos encontrar neste grande médium Chico Xavier, um dos apóstolos de Jesus aqui entre nós. E eu quero falar deste nosso momento, né, rogando a Eurípides que abençoe a todos nós, e falar que este momento de transição do planeta Terra que nós atravessamos, não tenhamos uma visão pessimista, mas sejamos realistas daquilo que nos cerca. Hoje em dia detectamos muitos problemas de pessoas com problemas com alterações mentais, um grande número de suicídio, de dores, catástrofes naturais, né? Muita dor por perdas prematuras, enfim, pela condição que o planeta vive, né? O planeta está, nesse momento, no ápice do seu sofrimento, tão necessário, expurgando o mal para que possa, talvez, 1000 anos, não sabemos, viver um mundo feliz. Mas esta é a condição onde todos nós somos chamados a desempenhar o nosso papel para o bem. Por isso, este programa Vivência tem trazido, no decorrer dos seus 25 anos, pessoas que venham falar destas grandes almas que viveram na Terra e que não estão mortos. Estão mais vivos do que nunca, no mundo maior, nos auxiliando. E diante de tudo isso que nós vivenciamos, nós precisamos ativar os nossos mecanismos espirituais, da fé, desses bons exemplos que nos façam sentir essa necessidade de ser também uma pessoa melhor. O tempo, 1000 anos, 200 anos, quantos anos seremos melhor, vai depender de cada um. E para isso, eu queria deixar aqui, vou ler um trecho pequeno de uma mensagem que eu escolhi, que eu encontrei num livro, Vozes da Outra Margem, é um livro de Chico Xavier, por espíritos diversos, onde aqui vai nos contar uma da família de Eurípides, chamada Noemi. Ela manda mensagem para o filho dela. Ela vai falar aqui de vovó Meca, de tantos personagens, de todos os irmãos de Eurípides domiciliado no mundo espiritual. Por que eu escolhi isso para nós encerrarmos? Para nós sabermos que nós não estamos sozinhos. Não vamos encerrar ainda, não. Não encerrar essa, não. Só para o pessoal não ir embora. Espera aí. Isso. Não, não, por favor, fiquem aí. Nesse livro vem falar da morada de Eurípides no mundo espiritual. E que não é uma morada só de acolhimento dos desencarnados. Eu vou ler esse trecho onde diz que é para os encarnados. E eu já fiquei ligada. Falei, opa, estou nessa. Então, vamos lá. Olha, é um trecho pequeno. A Noêmia falando para o filho. Não sei como descrever a morada de nosso querido Eurípides, porque numa extensão difícil de ser mostrada com frases terrestres, aí se dividem o lar, a escola, o hospital, o recinto da oração e dos parlatórios, para diálogos entre os residentes e os visitantes à procura de orientações, incluindo os amigos ainda encarnados, que chegam até nós em transitório desdobramento para receber instruções que conseguem guardar na memória quando despertam no mundo como intuições e lembranças que muitos consideram fantasias. Então, fica para nós, né, esse alento que no mundo espiritual sabemos de infinitas moradas, mas tem essa de Eurípides, aqueles que se afinizam mais com a vida de Eurípides, de seus familiares, que poderão, durante o sono, se preparar e buscar ajuda, e ao retornar ao corpo, não pensem que é uma fantasia. De fato, estivemos lá e a ajuda, com certeza, vai ser para o nosso próprio bem-estar e crescimento. Muito bom, Yolanda. A gente tem... falar a história de Eurípides é incrível, né, Jorge? Ah, não tem dúvida, né? Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês, que tem muita mensagem, muita coisa. A gente não falou um monte de gente, né, aqui. O nome de todo mundo. E na hora que, inclusive, na hora que a gente vai mexendo aqui no chat, os primeiros nomes somem, né? É. Então, para falar, eu sei que o Daniel Mello estava aqui antes, né? Falando. Vou mas te ajudando aqui, aí também. O Iramir, lá da... Isso, fala aí. Salvador, da Bahia, uhum, também estava aqui. Uhum. O Zazu Moura, né, lá de Natal, Rio Grande do Norte. A Cris Paiva, que trabalha com a gente aqui. A Valéria, que deixou uma pergunta também aqui pelo WhatsApp. Nina Lopes, lá de Natércia, Minas Gerais. Sueli Castro Branco, participando aqui. A Maria Angélica Belcílio, de Uberaba, Minas Gerais. Mandando vibrações aqui para a Yolanda. Minha mãe, Maria Ângela. A Gisele Lacerda, lá de Taberá, junto com o Rivail e o Marlon Brando, né? Que você conhece muito bem, né, Yolanda? Conheço. muito querida. O Leandro Ribeiro aqui mandando amor e paz. A Irene do Nascimento. O Vicente Teixeira. O Ducival Ferreira aqui, lá de. Também pedindo vibrações aí. Para todos lá no Rio Grande do Sul, né? Realmente tá uma situação muito complicada, né? Então estamos todos vibrando. O Edson aqui novamente, o Marcos Sugai, lá de Santos, o Cleberson Palma aqui de São José, o Aécio, que também deixou uma pergunta aqui, a gente já vai passar, o Dudinha, que é o Dinho e a Fia, né? Mandando aqui. O Du e a Dinha falando que quando você foi secretária da 10ª turma de aprendizes, escola de aprendizes do Bezerra de Menezes, que foi a primeira escola deles. Ó. Gratidão, temos um carinho muito grande por essa querida amiga, o Dinho. E a gente voltando aqui. A gente tem aqui não, também. Vamos falando Joselia, mais. A Joelia Vasconcelos. O Rivail, lá de Taberá, a Maria Ignati, eu não sei como fala aqui italiano, lá da casa, ó, que Jesus abençoe, um abraço da equipe da Casa da Sopa, lá de Uberaba. Aí, Yara Lopes, a Vilma, lá de Lima, lá de Leme, uhum. A Vilma Lima, lá de Leme. Um grande abraço, pessoal de Leme. A Yara Lopes aqui, Vera Barbosa. Ed Moreno, a Silvana Cristina, a Érica Leandro, a Mariângela mais uma vez, o Ducival aqui mais uma vez também. Ed Moreno. O Ducival está até perguntando, a gente pode até falar, nós moramos longe, ele está falando, como sintonizarmos com o culto do tio Eurípides Bazanufo às 9 horas. Não passa online, viu, Ducival? Por enquanto não, né? Até nessa viagem nós vamos perguntar lá, por que eles não colocam online, né? É todo dia, né? Como o evangelho todos os dias. Lá é uma cidade pequena, assim, talvez eles não tenham gente assim disponível para ficar fazendo a transmissão. Sim. Começou todo dia também em relação às 9 horas, né? Não sei se a Yolanda chegou a comentar, mas é por causa do terceiro horário da Palestina. Terceira hora da Palestina, que foi quando teve aquele manifestação Pentecoste. Exatamente. Então, no mesmo horário que teve o Pentecoste, que foi a maior manifestação mediúnica que teve aqui na... Né? Não a maior, mas foi uma manifestação importante mediúnica que teve na Terra. Isso aqui também tem... A Igorina, ela fez uma consulta ao Chico para mudar esse horário, né? E Chico recomendou que se mantivesse por ter essa ligação, né, com esse momento dos apóstolos, quando recebiam a grande orientação do grande mestre. E é o que mantém até hoje. E foi interessante essa história, né? Porque ela estava trabalhando muito, muito exausta. Será que valia a pena continuar fazendo todos os dias? Não estava vindo muita gente, né? E ela estava pensando, assim, talvez em não fazer todo dia ou reduzir, né? E ela só estava pensando, né? Aí, uma hora chegou, o Chico chegou lá. Falou, que maravilha, que beleza esse evangelho ser todo dia, que continue todo dia. Aí ela tirou da cabeça. Acho que está no livro dela, né? Imagens do Além, né? Ou no outro livro dela também. Fica para nós na memória, né? De algum momento do nosso dia, lembrar às 9 horas, se conectar, né? E receber um pensamento e a gente já está conectado. A equipe espiritual que vem nos auxiliar e que a gente pode também auxiliar. Verdade. Então, continuando aqui, Rodrigo, a gente separou aí. Só para falar as pessoas que estão. A Cleide Edson, Bessa, né? Sim. Cleide Bessa. Maria S. de Patinga. Rosânia Bonfim. A Neide Cristina, nossa amiga Neide do Castelã. O Edson Andrade. O Dinho aqui, que ele tinha colocado, aquele da secretária, está aqui, né? Uhum. O Antônio Bessa. Fernanda. A Fernanda, lá da casa da Marcela, Fernanda Cassal. Renata Rodrigues. Isso, o Ari Rangel, ele tá falando, o Ari Rangel, ele tá falando assim: bom dia, queridos vivencianos, bom dia, querida dona Yolanda. Trabalho numa casa que leva o nome do grande apóstolo da mediunidade e sempre visitamos Sacramento. Portanto, ouvir sua história é uma luz. Ari Rangel, ali. Obrigado. Né? O Ari, que é a casa de Eurípides, lá em Taubaté. Casa de Eurípides. Né? Que tem psicografia também. Uhum. A Elida Silva, lá de, também Juiz de Fora. Mônica Vasconcelos, a Miriam Yui, o Reinor Luiz Cursino de Andrade, lá do Triângulo Mineiro também. Reinor é daqui. Reinor é macumbeiro. Ele é. Baixa em tudo quanto é centro. Tudo quanto é centro. Ontem ele estava lá na nossa feijoada, na AME, e ele vai na AME, na casa do Carlinhos, lá também. O Bessa falou que em 2016 tive a oportunidade de conhecer a Yolanda numa viagem que ela organizou para Uberaba, passando por Campinas. Foi quando eu conheci o Piero. Sinto muito, Bessa. Bem feito. Conheceu o Piero, bem feito. Brincadeira. Alessandra Martins falando aqui, eu conheço a Yolanda desde lá do Ita, né? O Thiago Borges aqui também, mandando um bom dia vivenciando, Gisele Lacerda, que a gente comentou. E aí tem a pergunta do Aécio. Deixa eu ver se aqui, a gente já fez a do Dursal. O Aécio, ela fala, o Aécio, a pergunta para você, Yolanda, você tem aí? Carlinhos, você quer que eu faça aqui? Tem. Então, Yolanda, Eurípides Barçanufo era um excelente músico, tocava violino com habilidade notável, sendo sua música uma forma de expressão espiritual e emocional? Ah, com toda certeza, né? A música, ela tem essa função de despertar em todos nós essa harmonização, né? Nos nossos momentos, às vezes, de turbulência, quando colocamos uma música, a gente se harmoniza, né? A família de Eurípides participava de saraus, né? Muitos amigos, era muito comum na época os saraus, e certamente Eurípides, eu desconhecia isso, obrigado a essa pela informação, que ele tocava violino, eu nunca soube dele tocando um instrumento, mas certamente um espírito nessa escola, ele certamente é tocado pela música. E a gente sabe, por algumas notícias, da quantidade de espíritos no mundo espiritual que estão reencarnando, trazendo a música para nós como uma forma de trazer essa harmonia no planeta, né? A gente observa aí muitas crianças. Ontem mesmo eu estava vendo um menino de 2 anos tocando os clássicos Bach, Beethoven, né, sem nunca ter aprendido música. Então, a música desperta em nós e certamente com Eurípides não foi diferente. E obrigado ao Aécio. Voltando aqui, Yolanda, eu também não sabia, tá? Então, depois eu peço para o Aécio colocar aonde que ele encontrou, né? A referência de onde que ele encontrou isso, que eu achei muito interessante, que eu não sabia que ele tocava violino também, não. Né? Não, então, nem o Jorge aqui, o Aécio sempre ensinando a gente aprende muito com o Aécio aqui. Uhum. Porque as perguntas deles são provocativas e são boas para a gente poder pensar e tudo mais. Mas eu achei muito legal essa informação, não tinha também, não. Nem eu. Então, Aécio, depois manda pra gente aí a referência. Uhum. Lidiane Lins, ela pergunta aqui. Você quer continuar comentando, Jorge? Não, a Lidiane, ela pergunta, é uma pergunta. Lidiane, ela falou: como podemos ter acesso a esse livro sobre a história parlamentar de Eurípides? A tiragem foi muito pouca e nós demos a maior sorte, eu e Rodrigo, a gente estava de carro lá em Uberaba e em Sacramento, e naquele dia, né, eles estavam. Ela tinha alguns livros ainda, e como sabia que a gente era muito ligado a Eurípides, né? Não, e ela faleceu uma semana depois. Uma semana depois ela faleceu. Aí ela deu de presente pra gente o livro. Né? E aí ficou com o Rodrigo, que o Rodrigo conserva muito mais essas coisas. A Valéria postou aí no, no grupo, e postou aí no grupo aqui do, do WhatsApp a foto do livro que ela também ganhou, a Valéria Plezan, lá do Rio de Janeiro. E aí não sei se tem, se vende. Pode ser que venda lá na própria na chácara lá, né? É, na chácara. A minha, a melhor coisa é pegar o carro e ir lá para Sacramento. Quem está conectado aqui? Não veio aqui... de eu já tentei, a Mônica. Foram edições limitadas. Né? Agora então eu vou fazer o seguinte, eu prometo, tá? Aqui para até a gente fazer 25 anos de programa, né? Porque a Yolanda tá prevendo o futuro. A Yolanda já aumentou 5 anos aí para nós. Até a Yolanda tá prevendo o futuro, né? Ela tá prevendo o futuro, que até o 25º aniversário do Vivência Espírita eu vou digitalizar o livro e disponibilizar em PDF. Assim como a história, subsídios da história de Ouriço Barçanufo. A gente já fala sobre isso também, né, Yolanda? Quem está aqui também é o Piero, o Claudio Yudi, lá de que trabalha com o Bacelli, o Mané, lá de Conquista, o Mané Alves. Quem não conhece o Mané de Conquista, entra aqui em cima, escreva aqui programa 1000 e assista o programa. A gente falou um programa especial sobre Gregorina. É, vale a pena, teve o Mané e o Tadeu, lá de Araxá, teve aqui com a gente. Aqui em... eles incorporados aqui, né? Presentes. É, vale a pena vocês assistirem esse programa 1000, né? Hoje a gente está no programa 1055, né? Então é o programa 1000, não faz muito tempo. Vale a pena entrar aqui. E ele está aqui, você falou aí, né? Tá. O Mané está aqui. Está aqui. E ele é do Centro Espírita São Vicente de Paulo, né? Casa São Vicente de Paulo, né? Que era o mentor de Ouriço Barçanufo e foi fundado pela Maria Cantora, que foi uma serviçal do tio senhor Mariano. E nós vamos falar sobre ela, nós vamos pedir para o Mané a gente fazer um programa um falando programa sobre Maria só Cantora. Só para a gente contar a história dela. E ela foi a baronesa lá do Evangelho, segundo isso. Então fica aí o convite, Mané, ao vivo aqui, para você vir aqui para a gente comentar, falar só sobre a Maria Cantora, que fundou o Centro Espírita. É, vale muito a pena conhecer lá em Conquista, né, Yolanda? É maravilhoso. O Piero está ligadinho. Eu queria colocar sobre o Mané, aqui de Conquista. O Mané, na minha opinião, é um dos maiores conhecedores da história do Espiritismo aqui da região. É de uma riqueza e de uma beleza a explanação dele. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo falando lá no Juninho, na Casa da Sopa. E nunca mais esqueci, e reforcem esse convite para ele trazer isso daí. Mané, que é da família de Eurípides também. Eu lembro até hoje, quando eu conheci ele a primeira vez, que eu peguei o carro e fui lá no centro como se quisesse nada. E estava tendo um trabalho de cirurgias espirituais, curas e receituário, cirurgia. E ele dá incorporado, ele incorpora o médium e faz o trabalho lá. E eu entrei e fui direto para o centro lá embaixo, sabe aquele centro grande, enorme? Sim, né? E de terra batida, igual que era do Tadeu antigamente, simples e tudo. Entrei, e estava cheio lá, entrei e sentei lá no cantinho. Não falei com ninguém, só entrei e sentei, né? Primeira vez que eu fui lá. E aí vem uma pessoa, um trabalhador, chega lá e fala: ó, quem que é o rapaz novo aqui? O espírito está pedindo para ele ir lá na sala de cirurgia e entrar lá na sala de cirurgia. Aí eu deixo o resto para contar quando o Mané voltar. Brincadeira, gente. Aí eu entrei lá na sala de cirurgia, ele falou: senta aí e assiste. E aí, cara, eu assisti todo o trabalho de cirurgia espiritual. Foi incrível. Mas aí a gente deixa para contar o resto quando o Mané voltar. Vocês colocam aí no programa 1000 aí, assiste o programa 1000. Isso, e a gente já fica falando para você, tá, Mané? Você que tá ouvindo a gente aí, para a gente falar sobre a Maria Cantora. A gente precisa mostrar essas pessoas que fizeram um trabalho magnífico dentro da doutrina espírita, mostrar mais, né? Como a gente tem procurado fazer aqui também, né? A Antônia Varotto, sempre a gente tem pegado um ícone aí, ela vem aqui, estuda, vem e conta, fala sobre ele. Ah, tá. Né? Então... E o Aécio aqui, ele falou: não, não foi uma afirmativa que ele tocar violino, foi uma pergunta. Então, a gente já estava arrumando mais uma atribuição aqui por isso. Desculpa, desculpa se eu me expressei mal. Ele falou que... Vamos pesquisar mais, Joana. Então, nós vamos pesquisar um pouco mais se ela é músico, né? Porque ator e diretor de teatro, a gente sabe, tem certeza que ele era. É. Né? Aqui também, quem está ligadinho, continuando... A Valéria, né, que já falou também, a Lucila Augusta, a Vera Parodi, Yolanda, está aqui, ó. Yolanda, que alegria ver você falar sobre Eurípides e estar divulgando o Espiritismo. Parabéns, a Vera, foi fundadora lá junto com você, lá da AME, né? Vocês juntos. Vera é uma pessoa muito querida, a quem eu tenho uma gratidão muito grande. Uhum, legal. A Virgínia Maria. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, nossa amiga, grande amiga Ronália. A Helene, que é a fofinha lá de Aracaju. O Valdeci tem uma pergunta aqui também. Então, a Yolanda até já falou, né? Do preparo que ele está falando aqui, perguntando sobre... Não seria o mesmo ali. Quando o Chico chegou, o solo estava todo... preparado para... Já estava feito... dá a impressão assim, como os essênios, né, que você falou lá no começo, prepararam a chegada de Jesus, vieram preparar essa chegada de Jesus, todas essas pessoas que nós estamos falando hoje prepararam a chegada de Chico Xavier em Uberaba, com certeza. É interessante, né, Jorge? Uhum. Quando Chico vem para Uberaba... já próximo de 1959, não me lembro, eles já estavam partindo, né? Logo já estariam partindo. Então, prepararam esse terreno, implantaram aqui, despertaram nas pessoas o Espiritismo, a Dona Aparecida, que é o grande vulto, Juninho, que ainda está entre nós, e tantos outros, Batelli. Para a chegada do Chico, para ele realizar grandiosa tarefa como realizou. Nenhum deles teve menor relevância ou menor importância, né? Dentro do seu tempo, todos foram importantes para aquele povo que estava convivendo com eles naquele momento e que foram os agentes multiplicadores, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? que veja bem que beleza, nós não estamos ao desamparo. Uhum. O tempo todo nós temos essas mãos nos guiando. E você fez a pergunta do Valdeci Braulio também, não? É isso que a gente comentou agora. É o Rodrigo Castro aqui, Francine Rocha. Ele é lá de São Miguel Arcanjo, olhando. Está presente, está na presença dele aqui. E a Valéria, fez uma pergunta também no WhatsApp. Vamos falar dessas pessoas aqui. A Renata falando. Rodrigues, a Ruth das Graças Silveira, o Marcos Sugai, mais uma vez. Pessoal, a dona Yolanda Celina tem que bater Rodrigues. O rec do querido Maurício Tomé. Tem que ir até a décima parte desse programa. A gente falou, né? Ela veio com 26 temas, eu falei, escolhe 3. Aqui o Luciano Alves, a Yolanda, mulher de fé e inspiração. Brasília. O seu Rodolfo Alexandrino também mandando um abraço. A Mônica Vasconcelos, sou do Triângulo Mineiro, já conheci a história da vida de Eurípides Basanulfo, mas contava, mas contada dessa forma, com tanta emoção pela Yolanda, foi emocionante. Gratidão. Luciano Alves, Dodora. A Dodora, que é minha prima lá de Juazeiro da Bahia. Que beleza falar de Eurípides. Parabéns e um bom dia a todos. E aí, a Ieda Bastos, irmã do Helder, né, do nosso querido Maria Helder, Belucci, tá aqui. Também. A Lidiane Lins, Maria Angélica Pérez Belucci, né? Yolanda, querida, que aula maravilhosa. Me sinto muito privilegiada pela oportunidade de conviver e aprender tanto com você. E a Valéria perguntou pelo WhatsApp qual a sensação de passar a primeira noite em Peirópolis, Yolanda? Peirópolis, que foi batizado por causa da Frederico Peiró, que antes era a Paineiras, né? Para mim, ela pergunta a primeira sensação pra você, de passar a noite. Para você. Eu tenho essa sensação. Eu sei a resposta. Eu de você. Eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil às circunstâncias, às situações. E para mim foi de muita emoção sempre estar aqui em Peirópolis por toda a história ligada ao Espiritismo, por vultos que passaram por aqui. Eu tenho um respeito muito grande pelo local, por esta região que eu amo muito. Então, como sempre, é muito emocionante e muito carregada de paz, com certeza. Yolanda, eu passei aí uma noite aí também, né, quando eu fui a Peirópolis, justamente quando eu tinha ido de carro, né, para ir tentar, porque eu nunca tinha ido à Fazenda Santa Maria, eu fiquei lá em Peirópolis, bem longe, por sinal. Eu lembro de você ter falado comigo, Foi uma noite incrível, foi um lugar incrível. Aí onde teve a história de Langerton, né? Que foi grande amigo de Chico, sobre os dinossauros. A gente tem que marcar um dia para falar só sobre Langerton também, né? Chamar a Emília aí de novo, combinar de fazer um programa com você, com a Emília, a gente falar só sobre Langerton também. Opa, perdão. No caso, é repetir, né? Porque na realidade nós já falamos sobre Langerton quando a Emília esteve aqui. Ah, é verdade, né? Verdade. A Yolanda estava morando aqui ainda quando a Emília veio e nós falamos sobre Langerton. Então, quem quiser saber mais da história do Langerton, falar aí sobre Bota Emília aí, mas é um programa mais antigo e não tinha todos os recursos que a gente tem aqui. Acho que seria legal a gente convidar novamente. E deixo uma pergunta para você, mas você pode responder depois do momento de Gavalho, se quiser. Isso. Nós vamos passar o vídeo mesmo que seja um pouco mais demorado, mas a narração é bem melhor. Porque o vídeo, se for soltar o vídeo. Não, mas solta o vídeo não, solta só o som. Tá, só o som, beleza. Certo? Aí você solta o som e eu deixo a pergunta também. Yolanda, Cândido Portinari. Qual a relação de Cândido Portinari com Eurípides Barçanufo? Essa é do Aécio, hein? Essa é do estilo do Aécio. Então preciso que ele responda. Eu também não sei. Cândido Portinari. Não, a gente fala então. Cândido Portinari, ele pintou um quadro, aquele quadro que tem assim, famoso de Eurípides, foi o Cândido Portinari que pintou. E ele doou lá para o colégio Allan Kardec, tá lá no colégio. Esse quadro foi pintado porque a mãe do Cândido Portinari, lá em Brodowski, era espírita, ficou doente e mandou uma carta lá para o Euripides Barçanufo, e o Euripides mandou de volta com a receita, ela retomou e foi curada. Então, ele, em agradecimento, ele fez uma pintura, o Cândido Portinari, para Eurípides e mandou para lá. Bacana, legal. Também não sabia dessa história, não. Eu também não. Uhum. Informação é cultura, hein? Uhum, eu vou postar aqui a imagem da... Yolanda, então agora nós vamos para o nosso momento de Gavalho e eu vou soltar um vídeo, mas não vai aparecer o vídeo, pessoal, vai ser só o som. É exatamente sobre aquele encontro, desdobramento de Eurípides com Jesus, certo? Vai ser sobre isso que muita gente não conhece. Aí depois você dá uma comentada em cima quando terminar. O vídeo é um pouco longo, demora 5 minutos, mas vale a pena a gente colocar o som. Vou direto para a vinheta de abertura. Aqui. Certo. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Yolanda, são 10 horas e 23 minutos, passando rápido demais. Essa mensagem é fantástica, né? Né, Jorge, que alerta para todos nós, né, nessa mensagem, que eu acho muito interessante, quando Jesus fala que ele chorava não por aqueles que estão perdidos no mundo, que se dizem ateus, que não estão ligados a nada, que não fazem nada, né, porque esses merecem o nosso amor, a nossa compreensão. Jesus está chorando por todos nós que há mais de 2000 anos vamos tomando conhecimento da sua mensagem, dos grandes exemplos, de tudo que ele tem nos proporcionado para adquirir o conhecimento e vivenciar o bem. E a gente não pratica, né? A gente ainda alimenta dentro de nós sentimentos ainda inferiores, né? Então, é por isso que Jesus chorava, pela condição da alma humana na Terra, que conhece o Evangelho, né, que prega nos grandes templos, que prega na família, que prega na casa, mas não vivencia, aquela pessoa impaciente, intolerante, né, aquela pessoa egoísta, apegada aos bens materiais, e que esquece do verdadeiro sentido de estarmos na Terra, nas encarnações, que é o nosso crescimento interior. E a gente, com certeza, só vai se arrepender quando já estiver do lado de lá, numa condição, às vezes, de muito sofrimento, se arrependendo dos momentos que estivemos na Terra e não valorizamos, né, o nosso aprendizado e não transformamos em boas obras. Então, que Jesus não chore mais por nós. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Hoje nós estamos prolongando o nosso programa, né, Jorge? Sim, não teve jeito. E essa foto aqui atrás é de Eurípides, né? É de Eurípides, pintado por Portinari. Eu achei aqui como foi essa foto pintada pelo Portinari, tá? Então, mas eu vou pegar a referência do onde eu li, do livro onde eu li isso, né? E vou compartilhar para vocês também, tá bom? Então. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, a gente tem aqui os aniversariantes da semana. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 3, Denner de Oliveira Santos, no dia 3, Olívia Maria Luciano, no dia 6, Ana Clara da Silva Alves, no dia 8, nós temos aí o Tiago Aparecido Augusto, no dia 8 também Márcia Baldini, no dia 9, a Luísa Taeco Figueira e no dia 10, Liane Souza Oliveira. Esses são os aniversariantes da semana da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui comigo nós temos o Filipe Carmona, nosso grande amigo Filipe Carmona, dia 9, e também dia 9 o Rivail. Né? Um grande abraço. A gente estava falando do Rivail e lembrando da Gisele também. A Yolanda, a Gisele se reencontrou com a Yolanda através do nosso programa. Sim. Que as duas tinham sido amigas, né? Eram amigas. E uma tinha sumido da outra. Foi através do programa, a gente falando da Gisele, falando da Yolanda. Daqui a pouco as duas se... Falou, pô, mas peraí, a Yolanda é aquela? Falei, ó, e a Gisele é aquela? É, elas mesmas. Pronto. São Miguel é muito perto de... A Gisele trabalhou em São Miguel, não foi isso, Yolanda? Ela trabalhou em São Miguel, mas eu já não estava. E quando ela chegou, o pessoal falava, você precisava ter conhecido a Yolanda pelo temperamento parecido que a gente tem. Então, nossa, então não dá para ficar com vocês duas juntos, não. Meu Deus do céu. Tadinha dela. O pessoal comentava. E aí a gente não se conhecia. E aí no programa, foi quando ela me encontrou, eu a encontrei e perguntou para você se era. Aí se conectamos, já nos conhecemos pessoalmente agora. E quem faz aniversário dia 6 de maio é a Marina Ferri. Marina Faz aniversário dia 6. Grande abraço para a Marina também. E a gente não tem... Eu não tenho aqui os sorteados, né? Eu vou sortear aqui. A gente vai colocar aqui para o sorteio. E já passo para vocês aqui, tá? Então, opa, deixa eu soltar aqui a vinheta do sorteio. Espera aí que o som tá baixo. Então, com oferecimento de um oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Na WS foi a dos aniversários. eu tenho aqui, a gente botei aqui no sorteador, e quem ganhou o livro foi o Reinaldo Sutério. Reinaldo Sutério, é isso, Silvio? Ligou aí? Reinaldo Sutério. E aí eu... Mas... São Bernardo do Campo? Então tá bom, e tem o endereço dele aqui, né? Ah, então tá bom. Então a... Aí a gente só não tem o... Não, ou é Ruth Marx? Ô, Silvio, só acertar aí. O nome da rua é Reinaldo Sutério? Não, é o Reinaldo Sutério, tá. Que é o telefone dele que ele deixou. Ah, tá bom. Beleza. Então depois a gente entra. Depois... Todo ah, tá bom. Tá bom. Então ele tem que vir buscar aqui na livraria Casa do Caminho. Não, aí a gente manda pra ele. Só pra assustar. A gente manda pra ele. Reinaldo Sutério, depois a gente entra em contato contigo pra pegar o telefone. Se você quiser ligar já aqui pro Silvio e já passar, pode ligar e passar o seu endereço certinho pra gente mandar o livro pra você. É, agora a gente tem a hora da dica. Ele tá baixo aqui. Então, Yolanda, você já deu várias dicas aí pra gente de livros, mas eu acho que tem um livro que você não comentou, ou que você comentou e eu não prestei atenção, mas eu acho que você vai querer recomendar, né? Do Eurípides? Bom, eu tenho aqui mais ou menos uns 7 livros sobre Eurípides. Eu tenho quero um, mas qual que você acha que é o melhor, na tua opinião? Para mim, Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino, na minha opinião, é um dos livros mais completos. Mas, nesse momento, Rodrigo, eu queria deixar como indicação um trabalho que está sendo feito pelo Aécio, nosso querido amigo, que tem um amor imenso, ele tem todas as obras de Chico Xavier, e ele tem feito comentários a respeito dos livros e que traz para todos nós um despertamento, né? Uma necessidade de nós lermos, relermos essa obra, meditarmos. Então fica aqui, vocês do Vivência publicam esse trabalho do Aécio, sim, a gente tem compartilhado. Então, pedindo para... E o Aécio, com grande dificuldade, com muitas limitações agora visuais, ele vem fazendo com grande esforço e sacrifício esse trabalho, e eu tenho acompanhado e tem despertado em mim o desejo de reler essas obras de Chico, tenho feito à medida do possível. Então, como a minha recomendação, a hora da dica hoje... é esse trabalho e o livro O Homem e a Missão. Legal. É, hora da dica. Estou colocando aqui no YouTube o link para o pessoal entrar aqui e ter também acesso ao livro O Homem e a Missão, que é de Corina Novellino, né, que foi apoiada, aí, ela foi, acho que, a diretora, né, do Colégio Allan Kardec. E também é muito legal que nesse livro... É aí que ele comenta, né? O Chico Xavier comenta na aba, né, que Lisandro foi Bezerra de Menezes e Josefá foi a Caibar Schutten, né? Que era um mensageiro. Josefá fazia as mensagens que lá no... Não, desculpa, no livro Grande a Espera, que você comentou lá na frente. Mas aqui o Chico também comenta que era o próprio Eurípides que tinha passado. Desculpa, confundi os livros. Né? É o que você tinha comentado da Grande Espera. E esse aqui, O Homem e Missão, acho que é a maior bibliografia que tem do outro. Ô Jorge, se você puder fechar a porta ali. Outro livro que eu queria indicar é esse aqui, ó. Subsídios. Esse não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar nada? Não. Então, peraí. Peraí que eu vou colocar aqui na tela. Aguardar? É, mais ou menos. Só continua não dando, né? Eurípides Borsanuff. O homem é o subsídio para a história de Eurípides Borsanuff. Esse livro... Inácio Ferreira. Aí, agora aparece. Foi escrito quando o doutor Inácio estava vivo ainda. Você comprou no sebo esse aí? Esse aqui foi. Esse aqui a gente tem que fazer um programa só para contar esse, a história esse dele. Aí, esse aí é aquele que você foi tirar xerox lá, pediu emprestado para tirar xerox, saga, não foi? Foi. Foi a saga desse livro aqui, acho que acho que a gente vai ter que deixar para a parte 2, né? É, já estamos com o adiantado da hora. Né? Para contar a história desse livro aqui. Yolanda, a gente vai encerrar agora e a última que vai... Nós vamos passar por último para você. Você pode fazer suas conclusões finais e fazer uma prece para a gente de encerramento. Tá bom? Com certeza. Então... E esse aqui eu vou estar na promessa também que eu vou digitalizar e disponibilizar para PDF. Uhum. Até o 25º aniversário do Vivência. Legal. Quem entrou aqui também, Yolanda, que está mandando um grande abraço para você, é o Nelson Borges e a Rosana, né? Prezada irmã Yolanda, que bom ouvi-la e vê-la novamente. Nelson e Rosana. Mandando um abraço para você. Suas queridas, ao meu coração. Obrigada. Uhum. Então, nós vamos agora também agradecendo a participação de todos. Hoje foi meio corrido aqui, desculpe não dar tanta atenção para vocês que entraram em contato conosco, mas o tema requeria que nós deixássemos a Yolanda mais à vontade para ela ir fazendo, contando essa história, né, sobre Eurípides. E a gente procurou fazer o máximo para não atrapalhar tanto, né? Porque eu, Rui, Rodrigo, Carlinhos, somos especialistas em atrapalhar os convidados, né? Então, hoje nós tentamos ficar o mais quietinho possível e foi maravilhoso para mim o programa, porque quando falar sobre Eurípides, falar sobre Chico, falar sobre todo esse pessoal do Triângulo Mineiro, para mim é os temas preferidos que eu tenho. Então, encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a lição do dia 5 de maio. Convençamo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás, em definitivo. Toda sombra chega e passa, a afeição de nuvem é perante o sol. Permanecerá no universo, acima de tudo e para sempre, o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno, em permanente e vitoriosa sublimação. No livro Rumo Certo, capítulo 36, As Outras Pessoas. Então, a gente agradece mais uma vez. A semana que vem, quem que nós teremos aqui, Rui? A semana que vem, nós teremos aqui a nossa querida Antônia Varotto, falando sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, em homenagem ao Dia das Mães. Né? Ah, bacana. Muito legal. Então, a Antônia aqui com a gente semana que vem. O Carlinhos teve que sair mais cedo. Isso, né? O Carlinhos saiu mais cedo hoje. O Carlinhos, né? Hoje não tem macarrão com frango. Isso, ou então ele saiu correndo para comer o macarrão com frango antes do compromisso dele também, né? Lá pode ser. Campo Jordão. Rodrigo. Antes da gente encerrar aqui também, quero agradecer a Yolanda também pelo pronto aceite aí, ó. A gente não enganou ela, né? Eu sabia que ela ia. mas a gente fica agradecido também, porque falar de Eurípides é a mesma coisa que falar de Jesus, né? Então, pode Rodrigo, falar. Só para falar que a música que nós vamos colocar no final é a música Eurípides Barzanufo com o Sérgio Santos. Ah, legal. Mas a Yolanda também, ela pode muito bem falar sobre os tratamentos dos animais, né? Que precisam de muito isso, apoio, a gente muito carinho. Faz uma volta aí para ela falar é sobre cuidadora, isso. Né? Cuidadora. E bem cuidadora. E tem 21 cães que ela toma conta. Isso aí é intermitente, né, o negócio. Uma hora tem 21, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco cai para 30. Né? É verdade. Não, e aqui, quando houve aquela intervenção lá no campo dos alemães, lá com o Pinheirinho, ela foi uma das batalhadoras para arrumar ração para os animais que ficaram abandonados lá. Né? Nossa, que dó, né? E você vê lá no Rio Grande do Sul como é que estão as coisas. Essa semana eu vi uma reportagem, aí o repórter estava mostrando só um cachorrinho, para onde ele ia, o cachorrinho ia atrás, dentro d'água, né? O cachorro ia atrás. Aí eu falei, só ele pegar esse cachorro e já levar o cachorro embora dali, né? Daqui a pouco ele parou no posto de gasolina, tem uns 20 cachorros lá, porque as casas inundaram tudo, o povo saiu e os coitadinhos ficaram. Então, se não tiver gente, igual eu falo, sempre falei para a Yolanda, se não tiver gente igual você, tem que ter gente igual ela. Se não tiver gente igual ela, a gente perde todos esses bichinhos aí. A gente não tem coragem, mas ela tem. Pedir vibrações para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, exatamente. É verdade. É. E antes da gente encerrar, eu queria convidar aqui e falar o resultado da enquete aqui. Foi muito interessante. Mas antes de falar do resultado da enquete, quero convidá-los para conhecer o Chicopédia.org, né, que é um projeto aí de pesquisadores sérios que fizeram. A gente falou no programa anterior sobre as adulterações, né, nas obras de Chico Xavier. Então, esses pesquisadores, eles fizeram um site que chama Obras Originais de Chico Xavier, que fala disponibiliza mais de 229 obras que foram identificadas com adulterações e foram disponibilizadas nesse link. E esse foi lançado dia 1 de maio, um site chamado chicopedia.org, que você pode pesquisar essas obras. Então, você entra lá nesse endereço, chicopedia.org, e você pode pesquisar termos dentro da obra. Então, só demonstrando aqui, né, você pode entrar ali e colocar, por exemplo, escrever ovoides. Por exemplo, vamos ver se aparece aqui. Espera aí, ovoides. Aí escreve ali, aperta no botão ali para pesquisar, e ele já lista ali o livro, mostra ali o livro Evolução em Dois Mundos, dentro do site lá das obras originais, .chicoxavier.k, que é onde está todos esses trabalhos que estão recuperando essas obras, né? Então, clicando, vai abrir o PDF com a primeira edição aí do livro Evolução em Dois Mundos, que aí pode pesquisar dentro do livro. Então, colocando termos aqui, pode pesquisar. Tem muita gente que fala que Chico falou isso, Chico falou aquilo, coloca mensagem de Chico Xavier, não colocam os créditos, não colocam referências, não coloca qual o espírito que falou. Então, esse site é justamente... Eu achei muito interessante eles terem divulgado isso, que você pode pesquisar se aquela frase é mesmo de Chico Xavier, né? Então, vai lá, pessoa, por isso que o próprio Chico pediu para quando divulgar os conteúdos, né, sempre referenciar, sempre colocar de que espírito que é, de que editora que é, de que livro que é, porque não é dele, né? Ele mesmo não falava que as obras eram dele, e sim dos espíritos. Então, por uma questão de respeito, pesquisar, descobrir aqui qual que é e divulgar com as devidas referências, né? Então, aí está disponível para vocês. Jorge, está acontecendo o 5º Bazar da Fraternidade Paulo de Tarso, Laços em Nós. Está começando agora às 10 horas e ela vai até às 17h30. A Fraternidade Paulo de Tarso fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, no Jardim Maringá. Vamos lá para aproveitar, comprar coisas lindas e a preços acessíveis. Também, né, falando aqui da pizza, da tarde da pizza, em prol da Umbavale, né, agora em 2024, mais um encontro que o pessoal vai fazer da Umbanda aqui em São José dos Campos. Então, essa pizza que eles promovem é para ajudar, né, depois bancar os custos da Umbavale. Dia 25 de maio, valor da pizza R$ 35,00. Quem promove é a Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, dos nossos irmãos Walter e Sandra, né? E que fica lá na rua Dioclésio Borges de Oliveira, 136, Jardim Santinês 2, São José dos Campos. Mas é drive-thru, né? Você encomenda a pizza e vai buscar no dia. Anota aí o telefone, né? Telefone. Eu já publiquei aqui de novo no WhatsApp nosso, mas o telefone, para quem não entra no WhatsApp, é 99665-1314. Olha, a pizza é fora de série. DDD12, né? A pizza é fantástica. Eu não falo nem o DDD porque o pessoal de fora não... Que tá não, falando não, mas o pessoal não manda para... Não dá para o pessoal vir buscar lá de São Paulo, da Bahia, de Remanso, de São Joazeiro. Não dá para vir buscar. É verdade. Né? Mas é bom falar. Ô Jorge, os nossos parabéns para as pessoas que fizeram aquela feijoada deliciosa. Ontem lá na tá, né? E o bazar, a gente esqueceu de sortear. O Silvio tá ali, né? Silvio, então a primeira pessoa que ligar agora, né, e quiser participar do ganhar o kit do bazar, que vai no bazar hoje, lá da, começou, da fraternidade. Começou às 10 horas. E já começou, mas vai até a parte da tarde. Então, quem ligar, agora, a gente vai ganhar, vai ganhar o kit lá do bazar, é só ir lá buscar. Uhum. Né? Então, o telefone 12-3921-3009. Quem ligar agora, nesse telefone. Pode ligar aqui, aí, Mariângela. 12-3921-3921. 3009 vai ganhar agora o kit lá no bazar. É só ir lá na fraternidade e buscar o kit, tá bom? Rodrigo, vamos lá, se despede aí pra gente passar pra ela. E o final da enquete, né? Enquete que teve aqui foi 12. Então, a fraternidade Paulo de Tarso. Você já conhecia a história de Eurípides Barçanufo? Então, houve 128 votos e 50%, 56% falaram que sim. E 44% falaram que não. Ainda bem que a partir de agora eles conhecem. Sim. Né? Ou seja, 44% dos 128 pessoas que votaram não conhecia a história de Eurípides Barçanufo. Olha a importância, né, Yolanda? Aí fica aí para suas considerações finais e a prece de encerramento para a gente, Yolanda. Espera aí que você está no mudo. Agora a gente está te ouvindo. Eu quero só falar sobre a pizza, que de fato muitos estão em outros estados distantes, mas a gente pode fazer a caridade de comprar o convite e pedir que seja doado para uma família carente, para um morador de rua, para alguém que esteja passando por um momento, porque é tão difícil, né, as pessoas mais necessitadas comprar uma pizza, e essa é uma grande oportunidade de estar ajudando e de fazer a caridade comprando, mesmo tão longe, mas podendo fazer essa doação. Então... Yolanda, desculpa, como você entrou no assunto, você é sábia para falar isso aí, né? Que a gente podia ter falado antes até disso aí. Ó. Pode fazer isso que a Yolanda está falando. E também é o seguinte, então a gente também pode estender para o seu lado. Eu sei as despesas que você tem para cuidar dessa cachorrada aí, dessa gataiada, tartaruga, cobra, tudo que aparece aí, você toma conta. Olha só, tem algumas pessoas que ajudam você, a gente sabe disso, né? Que algumas pessoas dão uma forcinha, mas não é o suficiente. Se a pessoa quisesse ajudar, mandar alguma coisa para você, sei lá, como é que poderia fazer também? Coisa mais bem-vinda aqui para nós, na nossa região, porque tem Uberaba, as políticas públicas ainda não são tão boas, é a ração, tanto para gato quanto para os animais, é o que mais a gente sente falta. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha irmã Olga, que ela me ajuda mensalmente com ração, me ajuda na ração dos animais. É um custo muito alto. Mas os bichinhos ficam doentes, né, Yolanda? Você pega doente, não, tem que cuidar também, né? Nós temos veterinário, temos vacinação, temos castrações. Esse mês que vai entrar, eu tenho 3 castrações, e aí eu aproveito a devolução do imposto de renda e uso para isso. Então, a gente tem... Mas eu acredito, eu faço com muita alegria, porque eu acredito que seja um compromisso meu de aprendizado aqui na Terra, cuidar dos animais, e eu amo muito qualquer animal. Uhum. Um pernilongo, quantos, hoje eu já tenho 12. Quantos cachorros você tem aí, Yolanda? Tenho 10 cachorros em casa, 11 gatos, e eu cozinho para eles, e tem os animais, alguns animais em Uberaba, que a gente fornece a ração. E aquele evangelho que você está fazendo, eles ainda estão prestando atenção? Certo? Mas hoje eu estou olhando aqui, 10 horas é o horário do meu evangelho, mas como eu estou aqui, eles estão. 10 horas é a hora que a gente faz a festa. Eles já estão latindo aí, chamando para o evangelho. Eles, tem um que não quer ser espírito, o Messi é rebelde. O Messi? É porque já viu, né? Ele quer seguir outra religião, eu estou respeitando. Legal, Yolanda. Pronto, pode concluir, se quiser. Fazer então, uma prece. Eu quero agradecer primeiro a todos os amigos com palavras tão carinhosas, tão acolhedoras no programa de hoje. agradecer toda a equipe do Vivência e falar que Eurípides é um fato um tanto raro na humanidade, né? Na história da humanidade, que trouxe com ele sentimentos tão elevados, sentimentos de caridade, amor ao próximo, e ele só procurou fazer o bem auxiliando sempre aos necessitados. Então, fica aqui a Eurípides, a nossa eterna gratidão à família, por as lições que ficarão gravadas na nossa alma na eternidade. E nós vamos agora, aqueles que assim preferirem, fechar os olhos, se ligando à família de Eurípides no mundo maior, à casa de Eurípides, e qualquer problema que cada um de nós estejamos vivenciando, qualquer dor na nossa alma, que este grande amigo, que este querido benfeitor possa enviar um de vossos mensageiros em nosso auxílio, nos auxiliando também na compreensão da importância desta reencarnação, onde estamos tendo a oportunidade de trabalharmos para o bem, nos despojando do homem velho para o renascer de um homem novo, comprometido com o Evangelho de Jesus. Que o querido Eurípides e sua família espiritual nos auxilie na compreensão profunda do Evangelho de Jesus e que possamos seguir seus passos luminosos, servindo a Deus nesta transição planetária para um mundo melhor. Que as bênçãos de Deus envolvam os nossos lares, familiares, em especial, o amparo e a consolação para os nossos irmãos do Sul. Obrigada, Jesus, pela grande oportunidade que nos dá de falarmos sobre este apóstolo da caridade, Eurípides Barçanin. Que assim seja, graças a Deus. Os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação.